Mistérios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, um podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br, Chorume com X, o podcast dominical que não fala absolutamente sobre nada, o podcast que é bom no começo, mas fica apelativo no fim, foi o que falaram no Twitter recentemente. E voltando essa bancada aqui, temos ele, o ser mais careca de todos, ele que nunca brincou de boneca, mas sempre procurou uma boneca. Sop! O que mais se aproximou de boneca pra mim é uma boneca. Todo mundo falava. Nada da nossa infância, né? Às vezes, ó, menina de boneca não podia. Não podia nem com comandos em ação. Já era. É o Ken no exército. Entendeu? Então não podia. A Barbie enrustida. Aí você tem que procurar o quê? Uma boneca, né? Claro. Pra não. Mas eu coloco uma peruquinha, passo um batonzinho. Dá uma bitoquinha. Ah, é legal, vai. E temos aqui ele cheirando a negritude. Ele que é mais preto que um saco de lixo, porém com menos utilidade. Anderson Negão. Fala, negrada. E sim, eu vou continuar comendo a mãe do Zop. Não vem falar que é apelativo, não. Não vem, não. Eu vou comer de quatro. E não é apelativo, mas é pelativo que você vai no pelo. Fala a verdade. Eu vou no pelo. Só quero fazer um pedido aqui. Aquela velha, beleza. Não, aquela velha é foda. Aquela velha, ela gosta de camisinha que não. Eu até quero. Eu não gosto de couro de cabra. Só fala. Ela é velha. Ela é velha. Vai, foda. Só queria deixar um recado aqui, um pedido. E goza, hein, bicho? Puta que pariu. Isso quando ela tá vestida de ursa, né? Gostaria de fazer um pedido. Por favor. Para Leonardo e Marcelo, que são meus cunhados, nunca mostrar isso pra minhas irmãs, por favor. Eles ouvem o Chorume, não ouçam de fone, ouçam no bar, mas não ouçam em casa, por favor. Gostaria de fazer um pedido também. Ah, mãe do Zop, que não imite mais o urso quando estiver transando. É que é difícil com aquele pelo nas costas que ela tem. Exato. Mas tem um cheiro de mel, pelo que eu entendi. Não, esse é o lubrificante que o negão tomou. É um lubrificante que gruda, ela gosta assim. Docinho. Continua a apresentação, velho. Caralho. Porra, bicho. Para de falar da ursa, olha. Para de falar da minha mãe, caralho. Cacete. Muito bem, temos os convidados aqui diretamente de São Paulo, capital, ou Cotia, ou Osasco, ou Guarulhos. Ou Arthur Nogueira. Se foda, essas regiões aí. É, região da Grande Americana. Capivari, pô, que é esse negócio aí? Carapicuíba, lembrei, Carapicuíba. Temos eles aqui, começando aqui pelas excelentíssimas deusas, rapaz! Opa! Não, não é um elogio, né? É o nome. É o nome dela. Ju, explica pra Ju. É, exato. Deusa, pode falar um oi aí. Oi, pessoal. Nossa, mas que ânimo, hein? Super animada. Vem à vontade. Ó, tem esse pó branco aí na sua frente. Cheira aí, nossa. É talco, é talco. É Dramin. É Dramin, pô. E temos ela aqui, Bruna, desenhista, animadora, desenha pornografia, pelo que eu entendi. E põe no Instagram. Esses hentai malucos aí é polvo comendo golfinho, o bagulho é louco. Fala aí, Bruna. Oi, gente. Eu sou a Bruna, animadora, e segue lá, arroba Encurraco no Instagram. Encurraco? Encurraco. Encurraco. Encurraco. Eu não quero falar que eu tenho ouvinte ignorante. Mas eu tenho ouvinte burro. Só letra. É, não, Encurraco. Como que você acha que escreveria? Como você procuraria, Wesley Zob? Não. Vamos personar que você personifica um ouvinte bem burro. Ah, por sim. Exemplo, o Gabriel Bombeng. Mas ele é burro, hein? Nossa! Não, em curraco, pensando como o Gabriel. Então é E-N-C-U-R-R-A-C-U. É, só pode. Em curraco. Acertou! Agora que eu procurei aqui, é o perfil do Gabriel. É, gente, eu sou o Gabriel disfarçado, desculpa. Mas e aí, Bruna? É assim mesmo que escreve? Não, gente, é I-N-K-U-H-A-K-U. Encurraco. Ah, é um negócio meio japonês. É. O que, que significa essa porra, Bruna? De onde você tira esse nome? Significa Bruna desenhista. Exatamente, Bruna desenhista, em japonês. Pode procurar. Parabéns, então, Encurraco lá, encurrado. Acesse lá. No Instagram, Instagram. Instagram. Todo dia você posta um desenho lá? Não, uma vez por ano, mais ou menos. É bom que não tem muita coisa pra ver, então. Não, mas uma vez deve por ano, desde uns 15 quando, anos. Né? 15 desenhos. Tem uns 15 desenhos lá, então. Comecei esse ano, então. Um desenho. Ah. É. Nem dá pra saber, então, o que é o Instagram. Pode ser que seja de pornografia. Não, mas tem muitos stories. Então tá bom. E temos ele aqui, ele que é tão grande quanto o Alexandre o Grande. Alexandre, somente, não. E aí, pessoal? Opa, mas que voz! Fiquei excitado, Alexandre. Parabéns aí. Por que, que o negão tá me olhando assim? Por que, que ele tá te olhando assim? Você sabe por que eu tô olhando. Você provocou também. Ele mandou usar a touca, né? Colocou óculos de grau e usou touca. Não. Tá provocando o negão. Deixou uma franja. Tá querendo dar. Se usa toque e óculos de grau, é tudo puta, né? É óbvio, né? Pro negão, é verdade. E temos ele aqui, Henrique Manieri, profissional das TI também e um cara muito bonito. E cover do Maurício Manieri. baby. Boa. E aí, pessoal, valeu. É isso aí, acho que... Não acabou o programa, você sabe. Tá começando o programa. Tudo bem, e eu apresentando aqui essa maravilha, um prazer estar aqui com esses ouvintes e pessoas que nunca ouviram, então aqui, obrigado. Nunca ouviram o podcast ou nunca ouviram? Não sei também. Por isso que ele sabe Libras, então. Exato. E que conhecemos no último ao vivo lá em São Paulo. Excelente. Que foi excelência L'Oréal Paris, me deu um tesão. Anderson Negão jogando cueca pra plateia. Dançando, passando o cu dele até o chão. Tudo bem que tava coçando. Ele reclamou, tô com a coceira no cu. Eu falei, dá uma disfarçada. Parecia aqueles cachorros tirando a lombriga do cu, hein? Não, porque eu não tinha limpado direito. Muito bem, estou feliz de estar aqui, rapaz, ainda mais. Wesley Zob, o que eu aprendi essa semana com o Anderson Negão, como medir minha sorte nos mictórios. Peraí, no mictório? É, no mictório. Medir sorte? Ele falou que é comum, não é medir sorte, é ter sorte nos mictórios. Ah, como que é? É, na infância tinha aquela brincadeira que você encontrava um cílio. Ah, daí você colocava no dedo com o seu amigo. Quem ficava com o cílio tinha sorte. Ele falou, ó, quando você encontrar um pelo no mictório, dá pra fazer a mesma coisa. Meu Deus. Eu falei, com o dedo? Ele falou, não, o dedo é pequeno, né? Falei, é verdade, né? Desculpa a minha ignorância. Com a língua, né? Com a língua, exatamente. Língua com língua. De língua com língua, eu e ele pegando pelos do mictório. E aí, rapaz... Mas às vezes sem pelo só pelo treino, né? Só pra entender. Só pra... Às vezes eu desconfiava que ele não punha pelo... Não é sempre se acha. Aí ele falou assim, nossa, mó sorte, você tá achando pelo em todo o mictório. Eu tô com sorte. Ah, então você tá com sorte. É só que eu tô me sentindo que eu sou sortudo daqui uma pra frente. Uma semana de sorte. Oh, parabéns, então. Devo ter achado por baixo uns 50 pelos aí. Mas você só tirou sorte com ele ou com outras pessoas? Não, cara. Às vezes era sozinho. Ele falou, ó, treina lá sozinho. Mas não, com o espelho? Como não, que era? Com o espelho, com o próprio mictório. Ah, entendi. Esse negócio de sorte não é uma ciência exata. É um misticismo, né? Sim. Esoterismo ali dos mictórios aí. Muito bem, sem mais recadinho, sem mais delongas, sem mais demoras, vamos para o nosso menino, rapaz. O nosso garoto prodígio. Atrasou. Atrasou no fato de ser um garoto. É um prodígio lento. É só um prodígio. Prodígio lento, devagar. É um dígio. Não é nem prova. É um dígio. É como se você visse uma corrida mais lenta do mundo. A corrida de quem é o mais devagar, temos ele, Anderson Negão. Parabéns. Eu sou bom nisso. Você é bom em ser lerdo. Anderson Negão, qual é o tema de hoje? Anuncie com a sua voz de cantor de rapper do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Tem que ser meio boleador. Tá? E aí? O tema de hoje é... Histórias genéricas. Não, pera. O pessoal do Rio Grande do Sul tem derrame? O que aconteceu? Alguns têm. Alguns têm, mas não é um estereótipo, né? Alguns são só o frio que paralisa a cara. Pelo frio. Chega nem ser derrame. Agora entendi. Muito bem, história genérica. Ah, história genérica. Ah, eu não tinha entendido. Tá, beleza. A gente vai falar sobre remédio, é claro. Ah, sim. Você já tava preocupado em falar de pessoas que comem sua mãe também, né? Que pariu. Ela parece que é só isso. Toda hora você volta nisso. Bom, mamãe, desculpa alguma coisa aí. Não sou eu que incentivo esse tipo de coisa, não. Mas histórias genéricas, rapaz. Histórias que a gente não soube onde colocar em nenhum episódio. Não tem encaixe. Ou foi cortado pelo Arnaldo. Na verdade, foi o Henrique que falou genérico porque ele não queria dar um tema pra nós. Exato. Ele falou, ó, tem uma história sobre abacate, outra sobre lantejola e uma vez que comeram meu cu com força. Obrigado, agora eu não tenho mais nada que contar. Né? É o contexto, onde chegou ali. Não, era só isso mesmo. Uma vez comi lantejola. Comi abacate. E daí tem um cu pra comer abacate. Mas eram dias diferentes. Ah, aí é o mistério. Apesar de sucessivos. Sim, dia seguido, no final de semana. Mas então é isso, um tema de histórias genéricas pra todas aquelas histórias que o Arnaldo acha uma bosta. Vamos pro ar hoje, rapaz. Aquelas historinhas do Zop montando quebra-cabeça, vai pro ar hoje, pô. Anderson Negão falando da tia velha dele, vai hoje pro ar. Ué, mas não foi antes? Né? Muita história sua é cortada. Ai, caralho. A gente sempre fala pra ele que vai ser na versão do diretor as histórias dele. E agora ele é tipo o Zack Snyder, ele fica falando, ó, gente, lá no Instagram dele, ó, gente, eu contei tal história, não foi pro ar, hein? História boa, hein, mano? Ia mudar o rumo do Chorume. Eu vou até desbloquear ele, então, pra ver se ele fala alguma coisa aí. Muito bem, então vamos pra esse episódio que promete ter muitas histórias genéricas, mas mesmo assim de alta qualidade e performance. Alta qualité. Yeah, you broke up, that's too bad. I guess it's fair. If he always pays a rent and he doesn't get mad about sleeping on the couch when I'm there. Cause I like you, yeah, I like you. And I feel it's a bohemian like you. Yeah, I like you, yeah, I like you. And I feel, whoa, whoa. Yummy, yummy, yummy, I got love in my tummy, and I feel like I'm loving you. Love you such a sweet thing, good enough to eat thing, and it's just a what I'm gonna do. Muito bem, como é uma clássica generalização feita aqui no Chorume. Todo mundo espera que o Wesley Sop comece aí com uma bela história genérica. Não, é genérica. Não importa qual o tema que isso é genérica. Por isso genérica. Você começa com uma história genérica e no fim, no último parágrafo, você tenta encaixar no tema. Sim, sim. E agora, como o tema é genérico, eu nem vou tentar nada. Eu só vou comentar. Viagens espaciais. Ele conta como o cachorro dele abusou dele, daí ele fala... Aí daí eu vi um foguete. Num desenho. O pipizinho dele parecia um foguete. Bem genérico, viu? É genérico, é genérico. Mas o que você trouxe hoje aí? Não, trouxe uma... Não é nenhuma história, porque quando você fala história, parece que é... Uma história. Muito passado, o passado. Cristóvão, né? Colombo. Cristóvão Colombo. Não, não, aconteceu ontem. Oh, gosta assim. Coisa fresca. Tá coisa fresca. Nós dois num motel. Não, foi depois disso que eu vou comentar. Não, mas. Tá, você quer comentar? Então depois nós dois naquele segundo motel? Depois da rede de motéis que a gente. Sommeliers, né? Ontem a gente tava fazendo nosso motel.com ali nas avaliações. Sim. Só isso, gente. É, lógico. Ele não ia pra meter fundo no outro, não. Okay. Primeiro que não chega a fundo, né? Exato. Então não tem nem como. Então, não, pô. Mas não foi, não é sobre isso. Foi já ao amanhecer. Oh, então a gente já tinha parado de fazer assim... De trabalhar. Não sei, de trabalhar. Era mais ou menos umas 8 horas da manhã, toca meu celular. 8 horas de ontem? De ontem, ontem de manhã. Toca o celular, primeiro eu vi, era o Ganso, ignorei. Daí depois a outra ligação eu atendi. Era o Ganso de novo, porque eu ligo duas vezes. Não, ignorei, mas... Daí quando a outra pessoa ligou, eu fui atender. E como algumas pessoas sabem, faço parte de um grupo de palhaços que visita o hospital. Sim. E um dos palhaços tinha morrido num acidente de moto na madrugada. Daí eu falei, pô, não é tão legal até aí. É bem genérico mesmo. Exato. Até porque você não foi visitar um hospital, você teve que visitar um cemitério, né? Não, vou no hospital. É lógico. Ah, ele tá no cemitério, o cara já tá morto. Já morreu, não vai. Você não pode fazer mais nada por ele. Não tem o que fazer. E outra, quando o Zop recebe uma ligação de alguém que morreu de moto, ele pensa, pelo menos não fui eu. Porque, pô, motoqueiro é assim, cara. Aconteceu, não comigo. Livre. Não comigo, não foi eu, não foi todo eu. Todo mundo fala, moto mata, ele mais não mata eu. E tento. Tento morrer com moto, mas não... Breve o manual do jovem motoqueiro aí. Se eu estiver vivo. É, exato. Sim, porque nunca se sabe o dia de amanhã na vida do motoqueiro. É. Daí ele morreu, daí a gente do hospital ali fez um ratiô pra comprar uma coroa de flores. Pra... Um buquê. Uma coroa de flores. Um buquêzinho ali. Coroa de flores. Sim, famoso buquê. Em formato de coroa. Tá. Eu acho que eu entendi o que ele quis dizer. Ele levou uma velha... Ou flores. Dona Flores, uma velha cigana. Uma velha com um buquê. Que fala que se vai pro céu ou pro inferno, pra família ficar... É, mas antes, pra família não ter surpresa. É, mas antes ela acende uma vela na testa do falecido. Por questão de sorte. Aí tem todo o espetáculo também. Tem. Mas, ciganos são assim. É, exato. Daí a gente... rateou lá, daí eu liguei pra nem liguei, né? Fui na floricultura, porque tem uma floricultura do lado do velório. Sim. Só que a funerária não tinha liberado o corpo ainda e a família tinha falado pra mim, ó. Vai velar em um cemitério e vai ser enterrado em outro. E como a americana é pequena, às vezes acontece isso porque não cabe. É assim, tem muito morto. É a corrida dos mortos. É. Então quem chegou primeiro ali no velório, no pega... Morto, no velório tem 4 casinhas, morreu 5, já tem que ir pro... Vai ter que ir pro outro cemitério velar. Então tem muito disso. Daí só vai enterrar onde que a pessoa comprou a cova, comprou o jazigo, a família tem. Sim. Mas não necessariamente é velado no mesmo cemitério. Pra isso existe carro funerário. Exato. Por isso tem sirene, talvez, pra chegar nas corridas dos mortos ali, né? Eu nunca vi, lógico, ter sirene em carro funerário, mas... Não, porque às vezes tá fedendo demais também, defunto ali. O cara fala, porra, meu, corre! Não, tá vermelho essa porra, filha da puta, cara. Mas... Eu tô levando um morto, desgraçado. É só tirar o zop do carro também. Mas eu tenho que acompanhar porque eu conhecia. É. Daí a mãe dele tinha me falado, ó, vai sentar no cemitério tal, mas vai ser enterrado no outro. Falei, beleza. Falou, deu endereço. Fui lá no cemitério, na floricultura que é de frente ali com o velório do cemitério onde ia ser velado. Encomendei a coroa de flores, com faixa lá e tal. Famoso buquê, sim. Em formato de coroa. Sim. Daí eu falei assim, entrega aqui, mas o corpo não chegou ainda aqui no cemitério. Então, assim, na hora que chegar, deu o nome do falecido, tudo. Eu falei, beleza, deixa com nós. Tá. Só que até ali eu pensava que ia ser velado, ia virar à noite, porque ele tinha morrido na madrugada. Achei que ia virar e enterrar no hoje cedo. Normalmente se vela por 12 horas. Exato, mas daí achei que ia enterrar hoje cedo, né? Que no outro cemitério que eu tinha falado. Eu falei, não, pode entregar a hora que for. Né, porque naquele dia, né? Você é o camaradão da floricultura. Da floricultura. Você é o camaradão dos velórios ali. Daí eu vou pro hospital. Porque... Pode entregar hora que você. Que esse não tem pressa, não, hein? A pressa que ele tinha, rapaz, já passou, viu? Não, ele tinha pressa só de moto, olha que deu, né? Tava atrasado nessa vida, chegou adiantado na outra, viu, rapaz? Eita! Daí eu falei, outra, ele vai estar deitado esperando também, não vai estar cansado. Ó, só não vai esperar o cara apodrecer esperando isso aí. Vai esperar muito, hein, gente? É, o cara vai morrer de tanto esperar. Todo mundo constrangido. A mãe do cara ali, né? Na flores chateada. Isso era mais ou menos meio-dia. Porque depois ali eu fui pro hospital, que a gente faz a visita de sábado à tarde, né? Então eu fui, chego no hospital, a mãe do cara me liga. Falou assim, viu, não vai ser mais lá não, não vai ser velado no tal cemitério que eu te falei não, vai ser tudo no mesmo. Deu certo. Falei, pensei, né, deu certo pra quem, ô caralho, né? Deu certo pra quem, ô filha da puta, era né? Melhor eu ter morrido nessa porra, caralho. Porra, não, e foi no cemitério mais longe que eu fui ainda, porque tem um que é bem longe, distante, e era nesse que ia ser velado. Falei, o antes. É, o anterior, é. Não, beleza, daí... Falei, não tem como eu sair do hospital agora pra falar com a floricultura. Tento ligar e nada. Consigo falar com um camarada meu, que ele participou no episódio de palavrões aqui, o Kel. Ninguém falou assim, ó, você vai lá no enterro do cara, assim e tal. Falou assim, vou. Falei assim, ó, então faz um... Quebra um galho pra mim. Vai na floricultura... Google defunto, porque... Puta que ele pagou! Que mãe piscate esse e cara! E com a mãe do cara também. Ele quer o galho pra você. Ele quer o bronga. Nossa! Não, o cara é Jean Dumont. Nossa, rapaz! Tá bom. Daí ele falou assim, não, deixa comigo. Deixa comigo, eu vou. Só que daí a floricultura me ligou. Falou assim, o senhor estava ligando pra gente? Eu falei, sim, porque não vai ser nesse cemitério aí, vai ser no outro... Daí, mas tem um amigo meu que vai passar aí. Não, mas a gente já fechou. A gente já colocou as entregas. Eu falei, fecho 10 da manhã. Não, eu falei, viu, mas já fechou, mas e a coroa que tá, a coroa de flores? Não, a gente entrega. Que cemitério que é? Eu expliquei qual era o cemitério. Eu falei, não, a gente não tem muito o que explicar também. É. Daí eu falei, é só você falar, é no outro. É no outro, sim. Tem dois cemitérios. Exato. Daí ele falou, não, a gente entrega. Fica tranquilo. Tá bom. Ligo pro Kel, não precisa mais. Já fiz alguma coisa errada, viu, cara? Porra! Eu falei, não precisa mais. O Kel falou, beleza. Não precisa mais, ele entregou. Quem liga? A mãe do cara. Me liga. Tá lotado o cemitério lá. Vai ser naquele mesmo, velado. Só que daí vai ser enterrado no outro, mas só que vai ser enterrado 4h30. Sim. Que eu achei que ia virar à noite, né? Não, ia ser agora. Mas foi inocência sua também. Foi inocência minha. Vou te falar por quê. Acreditar em flores. Em culturas, em mãe biscate. Mas o que que acontece? O nosso ouvinte, que é novo, não conhece. Nunca morreu ninguém na vida dele. Sim, ou não conhece os trâmites do interior. Os trâmites do... Da máfia da floricultura. Das morticulturas. O que que acontece? Normalmente se vela 12 horas quando é um morto de causas naturais. Sim. Como foi um acidente de moto, o bicho devia estar dentro de uma caixinha de sapatos, sabe? É o pedaço que encontraram, né? Exato. Só tem a cabeça. Era a roda do caminhão, né? Que os caras teve que descolar o cara da roda. Só tinha a cabeça dele ali. Entendeu? Não. Concordo. E foi por isso mesmo. Daí, entendeu? Então, quando é acidente trágico, assim, é, o velório e o enterro é muito rápido. E não tinha família de fora. Só um detalhe pra Bruna, que tá horrorizada com esse tipo de conversa, que é uma pessoa que nunca presenciou uma morte trágica na vida. Sim. Mas é bom saber, porque quando o Henrique morrer de forma trágica... Ai, é que horror. Que horror. Não, mas pela sua cara, é... Pô, tiro na cara. Às vezes alguém do trampo que fica irritado. É isso, é. Anderson Negão vê seus mamilos duros já fica louco. Já lhe dá-lhe uma surra até a morte. Seria surra legal. De pau duro. Tô... Mas aí não seria trágico. É. Mas tragicamente feliz. Com uma cara de assustado. Então tem que ficar esperto. Se é causa natural, normalmente tem o velório de 12 horas. E se tem muita gente de fora pra vir velar também, é, né? Pra esperar a família ver. É, tá. Muito conhecida, sei que lá. Sim. Agora, como for um acidente, normalmente o pessoal tenta enterrar ali. É o mais breve possível. Mais breve possível. E daí, eu não vou xingar a mãe do cara, que não. Já tá passando por aquela situação. E também é o trâmite dos velórios, não é nem culpa dela, né? Mas nessa aí, você tem que ser educadamente, falar, ó... Exato. Tudo bem aí. Não, pau no cu. Ok, ok. Ok, pau no cu. Ok, beleza. O quê? Nada não. Beleza, velha puta. Beleza, beleza. Valeu aí, pau no cu. É. Já desligaram, ela queira. Só que daí a floricultura já tinha entregue no outro velório e chegou pro velório falando lá assim, que... O Jairzinho... Não, falou assim, não, me trazer esse buquê. A funerária ainda não liberou o corpo, ele vai chegar aqui. É. Daí ficou no velório. Sim. Só que daí, como mudou de novo, daí eu ligo pro Kel de novo. Falei, o Kel. E o Kel não é uma pessoa assim, vamos dizer assim, paciente. Não é, não é. Não, eu já liguei, ele já atendeu assim. Que é, caralho? É. Que é porras! Que é porras! Daí eu expliquei pra ele a situação, ele falou, não, deixa comigo, eu vou lá pegar. Mas agora é pra ir mesmo ou você vai ligar já cancelando? Falei, não, agora é. Daí ele foi, conseguiu chegar a tempo, deixou lá. Daí quando a gente chegou pra... Porque a gente saiu do hospital e foi lá no velório, né? Não, mas ia ser enterrado 4h30. Então, mas a gente chegou lá. Mas você saiu mais cedo do hospital, então, porque não. Você sai 6 horas do hospital. Não, a gente saiu 5 horas. Ah, tá, então você cinco tentou... Horas. É, a gente tentou o máximo. Ligou ali pro campo e falou, chuta o caixão aí, mano. Tenta derrubar o caixão quando o pessoal tá indo chegar enterrando. Só que a gente chegou, já tava com a caminhada indo pra cova. Daí já. A gente chegou, daí falou... Então, a gente nem viu a coroa, porque... Tava lá no meio das outras, só nem viu se entregou certo, se foi a do pedido com faixa ou não. Nem sabe, porque foi todos os trâmites, talvez o que eu nem levou. Ó, puta trâmite, eu tô indo fazer a visita no hospital, correndo atrás, e é um camarada seu, você tá sentido com o negócio. Pô, a flores, a floricultura, tudo zicado, bicho. Vou te dizer uma coisa, vocês, ó. É uma história genérica, sim, é verdade. Não, é totalmente genérica. Eu achei específico. Parabéns, cara. Faz uns 20 episódios e você não consegue acertar uma. É. É. Cara, só seria mais genérico se fosse a do nó de gravata. Como você já mandou essa? Quando eu aprendi, pra mim foi top, bicho. Mas, ó, foi totalmente... Como posso dizer assim... Você, Deusa, que tem. Você é uma pessoa estudada, tem um linguagem. Trabalha com qualidade, sim, trabalha com claro. Qualidade. O que foi essa atitude dos ovos? Desnecessária a palavra correta, você acha? Você fala de fazer totalmente. A coroa de flores? É totalmente desnecessária, né? Tipo, como seria uma palavra mais adequada, assim, pra falar que você perdeu o seu tempo? Qualquer. Ah, eu... que você não devia ter feito isso. Que... Eu fui um estúpido, vai. Ah, eu não sei. Não, mas. Fica pro ouvinte aí pra... decidir o que você foi. Pra mim, eu não ia entregar nada, o cara tá morto. Ia pra família também, pouco importa, porque a pessoa tá preocupada ali com o morto. Mas tem a galera toda que fica agitando pra mostrar que tem o sentimento, solidarizar com a família, né? Então eu falava, vamos fazer essa coroa aí, tem. Top, vai. Top, vai. Vamos fazer esse buquê aí. É. Mas, ó, quando eu morrer tragicamente de acidente de moto... Provavelmente voltar na sua garupa, né? Mas e eu não vou morrer. Você não vai morrer, obviamente, porque você foi é um imortal. Sortudo do caralho, foi eu sou azarado. Né? Não mande coroa de flores pra mim, eu prefiro que no meu velório você faça um show de marionetes. Isso é muito bom. Dedoches ou marionetes? Não, marionetes, que dedoche. Não, dedoche é legal. Não, dedoche é o sem talento da marionete, cara. Então, peraí. Você já viu o Jim Henson dos Muppets com dedoche, filha da puta? Vai... Família dinossauro tinha dedoche agora, desgraçado. Vai ter marionete, Mas vai ter dedoche, você vai estar morto, não vai ter como impedir. Não, eu vou mandar decepar dedos. Vai ter dedoche. Eu vou fazer meu velório em Davi. Pra ver. Pra ver se vai ter bunda de dedoche ali. Vai levar xingo se tiver dedoche. Que xingo? Ah, um xingo feio. Palerma? Então, Spalermo. Porque é pra ser mais humilhante. Parece que eu sou argentino. Sim, é verdade. É verdade. Muito bem, Henrique. E você aí, como um belo garoto tesão. Ui. Exalando. Um belo mullet. Belo mullet. E aí, o que você trouxe de história genérica pra gente? É, primeiramente, eu gostaria de falar pro Anderson Negão parar de me usar como fantoche. Por favor. É como boneco de ventrilo. É, por favor. Mas só tenho que falar uma coisa pra vocês. Por enquanto era só um dedoche. É que ele tem elefantíase no dedo. Ele usa bem o da elefantíase. Pra aliviar a pressão. Pelo menos não tá saindo pus. Né? Agora. Então, por enquanto era só dedoche. Mas e aí, que tem histórias genéricas na sua vida? Você é um cara genérico? Eu sou um cara bem genericão. Ou você é um protagonistão? Não, não. O genérico. Importantão da sua classe. Bem, eu tenho... É, a gente tem umas historinhas aí, né? Eu vou contar uma história que... tava no trabalho. E, assim... Eu tenho um probleminha de prisão de ventre, às vezes. Acontece com todo peida mundo. Peida pra caramba, é isso que você vai falar. Peidar é da hora. Peidar é aquele momento de alívio. É quase um superpoder peidar com prisão de ventre. É, fica aquele... fica aquele... A barriga estufada, né? Fermentada. Não consegue, então. Não, não, aquela fermentada, rapaz. Aquela preparada. Bruna deve sofrer essa situação aí. Não, sim. É que eu já sei qual que é a história, já tô até... Continua. Não, em casa você consegue cagar normal? Ou não, é eu cago em casa normal. Se é aquele, aquele heteronormativo que compra Activia. Então, esses dias aí tinha uns meses que eu não tomava Activia pra cagar mole. Você achava que tava abalando? Não, tinha umas duas semanas. Sabe que é que você não sabe, né, Douglas? Não. Mas umas duas semanas sem cagar, sabe que não, duas semanas sem cagar, tá morto, bicho. Então. Mas tipo, duas semanas, uma semana e meia sem cagar. Não, pera. Não, tô falando, você tá na sua vida normal, cotidiano. É, cotidiano. E você tá sem cagar? Puta que pariu, bicho. Não, é isso que eu quero saber. Acontece. Eu quero entender. Tô aqui pra entender. Tava sem cagar. Não, ó, eu tô aqui pra entender e não pra julgar. Entendi. Peraí, por mais que você tá só pra entender, duas semanas sem cagar, não só no trabalho, na vida. Na vida, sim, é. Eu quero aqui. Puta que pariu. Pensa comigo. Acontece. Não, tudo bem. Que hora que você acorda? Umas 7 da manhã. 7 da manhã, vai pro seu trampo. Vai de metrô? De moto. Vai de moto. Se prepara. A vida é um risco. Tudo que quando o caminhão passar por cima vai ser merda pra tudo. Vai dar uma merda. Os caras vão ter dois enteros. Vai ser um bigato quando você passa em cima. Dois velórios. Um dele e um de merda. Qual é qual? Mas tá. E daí você vai pro seu trampo. Trampa lá suas 8 horas. É, bonitinho e tal. Tá, bonitinho é desnecessário falar. Desculpa. Mas tá. É que ele vai. Vou de gravatinha borboleta. Ele vai de pulou. Tô tentando ser genérico. Eu vou deixar. Tá bom. Tudo bem. Vai de vestido longo. Sim, bonitinho. Vai bonitinho. Tá. E aí você volta pra sua casa de moto. Motinha. Contra a Bruna. Encontro. Vocês assistem o Netflix. Com certeza. Conversa como foi o dia. Mais ou menos. Ela não é muito de falar. Toma um chá de camomila. Sim, até porque ela criança tem que dormir cedo. E aí é seu dia e você fica sem cagar? É, cara! Puta mas, que pariu. Só que pensa isso só que vezes 7. Só que o que eu tô tentando entender é, tipo, tinha alguma pressão no trabalho... Tinha alguma pressão em tinha casa? Tinha uma pressão no meu cu. Não sei. Mas o porquê? Você simplesmente não caga ou tem alguma coisa acontecendo? Cara, aquele momento eu não queria... Não que eu não queria cagar. Não precisei cagar. Não senti vontade de cagar. Não senti vontade de cagar. Cara de perna acordado, rapaz. Ah, tem uma rolha no o corpo desliga. O cara come casca de árvore. O cara come terra. Come terra. Ah, vou comer essa rolha aqui. Não, bem. Tô julgando, não, tô tentando entender. É, como um cara que não cagava já tinha algum tempo, né? Sim. Acho que... E aí a relação de vocês fica normal? Normal. Não, não, pra você é sim. Assim. Pra você sim. É. Mas pra uma pessoa que tá sem cagar, o cérebro desliga. Então você não sabe o que tá acontecendo. Bruna, fica normal essa relação? Fica, continua normal. Ou, tipo, Ele fala, ó, você tá de TPM, por isso que tá brincando comigo. Ela fala, ó, você tá se cagando duas semanas, por isso. Você tá um merda. Literalmente. Tá fedendo, tá suando merda, né? Ô, tem alguma coisa não, assim que afeta o humor dele? Ele é uma pessoa normal, não, se cagar por duas semanas. É, pois é. Parabéns, ele não cara. Fica tanto assim. É só de vez em quando. Não, mas quando ele fica, Bruno, esse é o problema. A única diferença é a barriguinha de grávida. E eu tava no trabalho. Era umas 6 horas da tarde no trabalho, falei... Vou dar aquela... Aqui tem banheiro. Aqui tem banheiro. É. Pensei, vou utilizar. Tem ar-condicionado no banheiro? Pior que tinha. Aí dá vontade. É, não. Nossa, cagar geladinho. Eu só cagava. Olha só o que você faz. Né? Não, infelizmente não. Então, aí eu fui cagar. Bem, acho que 2 semanas sem cagar. Todo mundo já cagou aqui, É, todo mundo já cagou aqui, sabe? Mas, como que funciona. Mas quando talvez você é o que tenha menos experiência. talvez sim. Eu sou novo nesse negócio. Matematicamente falando. E aí? É, fui cagar e, sabe, quando você fica 2 semanas sem cagar, acumula bosta, né? Não, eu só sei pelo número, pela matemática. É, exatamente. A gente pode usar matemática aqui, que merda com merda dá muita merda. 14 quilos de merda ali, você sim, tem, mais ou menos. Exatamente. Então, caguei. Mas o que acontece? Cagou não, você pariu. Pariu, é. Um ovo de avestruz. Mas o que acontece? Cocô preto, não. Tava aquele preto. Com a ponta preta. O trinca-louça. E assim, aí você fala assim, ah, mas você foi cagar porque você falou, ah, vou cagar. Decidi que... Não decidi cagar. O cocô decidiu sair. É, ah, na verdade, o cocô decidiu te cagar. É. Não, eu vou separar dele. Eu não aguento mais ficar com esse bosta aqui. Vou cagar. Dei até nome pra ele, Joesley. Ele me... Como um bom mendigo, deu um socão no meu estômago dentro pra fora. E você consegue fazer ali os 14 quilos numa não, patada? Uma ou, patada, não. Sabe ou quando vai você... parcelando a dívida. Sabe quando você tem que usar uns dedos? Ah, eu sei. Pra dar uma puxada eu assim, ó. Eu fiquei 2 dias sem cagar. Caralho. Não, o ganso 2 dias sem cagar os seus 14. Não, né? É, exatamente. É merda pra caralho. Você tem que fazer o famoso pé de cabra ali com as e a bosta corta, porque ela já tá preta, né? É. Ela vai rasgar. Ela vai rasgar. Você não sabe o que é prega, o que é merda. Prega? O que é prega? Fui lá cagar e caguei. Depois de um tempo, né? O que acontece? Era 6 horas da tarde quando eu fui. Chegou a chorar? Não você, a merda. Saiu chorando. Saiu a criança, né? Ai, fio o dedo do meu olho aqui, que caralho. Ela não tava me cortando, ela tá me unhando. Né? Tá fazendo administração agora. Né? Nasceu. É, então, aí, bem, chorei pra caralho. A merda tava lá. Ficou febril. Quando eu tive que abrir meu cu com a mão. Cara, eu fiquei febril. Quando eu tive que abrir meu cu com a mão, é foda. É, não, fiquei, isso aí frio, né? A roupa já tá pendurada. Cara, assim, eu achei que eu ia falecer, cara. Não, é, você é louco. É que pra você, você já vivenciou isso muito mais que eu. É. Não, você aconteceu essa vez. É, sim. Caguei, a bosta tava lá, só que acontece. Não era uma bosta, não era uma privada de elefante. Não, não era uma VAP, empurra a merda. Então, era umas 6 da tarde, demorei uma meia hora pra cagar. Sim. Rápido, então. Rápido. Aí atualizando o vídeo? É, na verdade não, porque se eu segurasse o celular, não conseguia enfiar o dedo no cu. É verdade. Bem, caguei, a bosta ficou lá, e pra descer a bosta? Qual que é o problema se disso? Debater, e ela lutando. Ela lutando ali. Eita! Eita! Traída! Desliga, descarga! Traída, filha da puta! Fica difícil. Pra piorar, a moça da limpeza bateu na porta. Ô, oh, tem gente! Eu falei, tem! Ela tem falou, duas pessoas! A bosta! Tem sim! Tem sim! Então me matou, porra! Por obsequio, poderia me ajudar! Educado, educado, sim. É. Muito educado! Você pega a educação na hora do desespero. Ela podia gritar qualquer coisa. Qual sua tia Cláudia? Desesperada, era educada, rapaz. Não, mesmo assim, ela nossa, afinada, nunca... né? Afinada. Afinada Cláudia. É, mas mesmo assim, quando ela foi puxada pela carreta lá da moto. Falou, por obsequio, pode desligar. Pode frear o caminhão. É. Não na minha cabeça. É. Sempre educada, tia. Ah, ela era. Que ironicamente a tia da limpeza se chamava Tina. Tina bateu na porta e falou: tem gente! E ela. Eu sempre conversei muito com ela, né? Gente fina. Então eu falei, tem. Faz tempo essa história? Tem uns 2 anos. Você já era casado? Não era. Comeu a Tina, então! Quer saber? dele. É. Dava pra comer, sabe? Porque agora, depois que ele tava limpo ali, tava até mais disposto. Então, né? Deixa eu... Era outro homem. Deixa eu reformular então. A Tina te comeu ali. Aê. A Xuca tava feita ali, pô. É, tem gente. Aí eu respondi, ela conhecia minha voz, eu falei: tem sim! Você, não, você tentou disfarçar a voz? Voz estava meio fina, porque você tinha acabado de ser estuprado por dentro. Tem sim! Tem! Tô aqui! E ela, Claudete? Aí eu banheiro masculino? É! Não, ele achando que tava afinando a voz dela. Henrique! Tá com a voz grossa? Tá rouco, Henrique? Ela falou, vai demorar? Porque que é um teste? Eu saio às... Era 6:30, mais ou menos. Eu saio às 7 horas. Eu precisava limpar só mais esse banheiro. Eu só precisava limpar esse vaso, hein? Aqui tá limpo já. Aí eu falei, não, tô saindo. Aí, cara... Quem não tá saindo essa merda? Aí eu fiquei nervoso. Ô, bravo ou ansioso? Os dois. Esperançoso. Tava esperançoso. Emotivo, emotivo. Eu queria ter esperança daquela merda descer. Então o que eu fiz? Meteu-lhe um mata. Decapitou. Bem dormido, bem dormido, bem dormido. A bosta nele, né? Deu o Henrique, desmaiou. E aí, eu dei descarga no Henrique, hoje eu sou a bosta. Que eu desespero ali, o ouvinte não tá entendendo. Não, não tá. Anderson Negão, que tem um controle exponencial sobre o seu cu, não tá entendendo. É esquisito isso aí. O desespero de um homem ali, porque toda a sua reputação... De merda. Tava ali, rapaz. É, eu tava criando essa criança, já tinha tempo. Exato. O que todo mundo esperava é que eu desse fim nela. Exato. Todo mundo ia saber que você tinha um cu de uma bitola larga. Exatamente. Ia ser um arrombadão da Então, deixei o ovo, né? E também a Tina também não queria fazer, pô, coitada da tia, né, velho? A Tina vai ver essa merda e falar, ela sabe que fui eu e ela vai ter que dar ela fim nisso. Ela sabe que fui eu porque tem a minha cara aqui. É! Tem minha voz aqui. Um pouco mais grossa. Os cabelos são iguais. Né? Aí eu falei, não posso deixar isso aqui pra ela terminar. Eu fiz, eu terminei. E ela tinha que ir embora às 7 horas pra limpar aquilo lá. E ia demorar mais 2 horas. Ela tava lá, mó cota já. Aí eu comecei a ficar pressionado, não tinha o que fazer, não tinha nada. Eu não achei nenhum ouvinte cabo de vassoura. Pro ouvinte que não tá entendendo, você tem que imaginar uma privada dentro de uma privada. Tá. Eu dava descarga, não ia, e eu resolvi fazer uma coisa. Dançar, claro. Depois de dançar. O poder da música. Poder. Ela até achou estranho ter música dentro tá do banheiro. Ele tá assistindo muito filme indiano. É. Né? Acho que as coisas do nada... Não, mas é mágico o momento que a gente começa a dançar. Turu, turu, turu. Então, aí eu enfiei a mão na bosta. E eu empurrei aquela criança com toda a minha força, ah, cara. Ah, você empurrou. Eu empurrei. Da cabeça. Nojo. Exatamente. Nojo. Eu empurrei. Bruno, ele te toca com essas mãos. Mas, ó, lembrando ele que... Ele abriu o próprio cu. Mas desde aquela época eu já lavei a mão umas 3 vezes. Fica tranquilo. Não, e lembrando que nem sujou a mão. Não, porque tava... Tava na pele. É a mesma coisa você empurrar uma parede de gesso. Exato. O negócio era escultura, cara. É um mármore, cara. Então, conseguiu? Depois de um tempo, consegui. Tive que lavar bem a mão. Bombou. Bombei. Igual uma punhetinha. E gritando ali. Socorro! Socorro! Cala a boca, Tina, senão você vai ficar próxima. Olhando pra mulher na porta. Se isso nunca aconteceu. Cara, é sujo de merda. O braço. Tá até no rosto. Cala a boca. Vagabunda. Eu sei que você é vagabunda. Cala a boca. Toda a tia da limpeza aí que é vagabundo. Se você contar alguma coisa, eu te mato, filho da puta. Eu, do jeito que eu empurrei aquela merda, eu empurro você, Tina. Tina pediu demissão. Mas não por causa disso, porque o salário era baixo. Sim, óbvio. Claro, foi por isso. Exato. R$5.000. R$5.000 pra limpar aquele banheiro era baixo mesmo. Foi isso, cara. Às vezes o homem tem que fazer o que deve ser feito, cara. O objetivo de um homem... Exatamente. É o objetivo de um homem. Sim. Exatamente. Então, Ele teve que fazer isso, Bruno. Você já perdoou ele? Já. Ele teve que assassinar uma pessoa. Vocês namoravam na época? Sim. E ele quando ele contou a história, tipo, ele foi lá, ele ligou. Gente... Oh, tá um cheiro de merda aqui. Ai, minha mão. Ah, como assim, sua mão? Ah, imagina que eu tive que empurrar uma merda. Você vai, peraí. A gente tava fazendo comida e ele contando essa história. E eu, tipo, tira essa mão daqui. Ele tem temperando um frango por dentro. Deixa comigo. Ah, mas eu fiquei chique com a francesinha. Cê já tava de longa. É, você já ia bonitinho. É, né? Tava de longa e é sharp, né? E gravatinha borboleta. Que não combina mais. Né? Não, mas tava bonitinho. Mas a francesinha vocês tinham que ver. Nossa, parabéns, Henrique. Eu acho que é. Não, foi feito. Missão dada, missão cumprida. Cara, quando o cu tá desesperado, desliga o cérebro. Ele vai desligando as chaves, assim. Pra ter o controle, né? Exato. Então, desliga, põe o cabo o pro cérebro pulo, não pesa. Ele podia ter ido embora e tacado um foda-se. Podia. Mas eu sou um homem de palavra. Eu fiz, eu termino. Exato. Que não tem nada a ver com a história ser um homem de palavra. É. Ele não falou, anunciou na empresa. Gente, eu tô com uma bosta no cu há 14 dias. Eu vou cagar. Mas eu limpo. Mas a tina não vai pôr a mão. Não, eu vou pôr a mão na tina. Viu, Jairzinho? Viu, Jairzinho? Você que deixa a merda pros outros limparem. Já fiquei constrangido. Eu até tinha pensado em cagar numa lata, mas eu não imagino uma lata que coubesse tudo aquilo. Não. Ah, tem latas. Tem vários tipos. Você conhece. Lata. Containers, chama essas latas. Essas latas grandes. Assim. Então tudo bem. Então vamos passar pra Anderson Negrão. Ele achou sua história mais ou menos, viu? É, eu percebi. Porque quando ele caga, costuma sair no jornal. Ah, pra ele é notícias, pra ele. É lógico. Notícia na cidade que ele cagou. Ele cagou na rodoviária. Olha a notícia que sai no jornal, velho. Na cabeça dele é isso. Mas foi erro. Eu tenho certeza. Tá bom. Não, foi sim. Vocês sabem que eu faço bastante home office. Vai. Eu faço bastante. Home office ou não trabalha? Bastante comparado ao quê, né? Comparado ao mundo. Não, comparado a quem faz pouco. É. Não, a quem faz pouquíssimo. Esse pouco é comparado a quem faz pouco, aí dá o mesmo tanto. Comparado a quem não faz home office. É, mas, comparado a mim, você faz bastante. É, mas a frase dele é boa porque tem que ser genérico. Sim. Não pode ter dados assim. Não, muitos dados não pode. É. Até porque dá veracidade na história. Exato, e deixa de ser genérico. É, também. Porque cada um, por exemplo, sua história, podia ter acontecido com qualquer um aqui que não cagasse genérico. 14 dias. É. Genérico. Meu Deus, me livre. Nossa, é louco. Acho que nem se eu vou fazer uma força pra ficar sem cagar 14 dias. Não. Eu explodo em merda. É. Então, tem outro cara que trabalha comigo que também faz home office. Não, mas ele não trabalha com você, então, né? É. Ou vocês moram juntos. É. Não, aqui nós trabalhamos na mesma área. Ah, sim. Na nossa área. Ali no quintal da sua casa. Na área que sua mãe estende roupa. Ela vai estendendo roupa e nós trabalhamos. É sua mãe que você tá falando ou é? Não, é o terceiro. É o terceiro. Ah, tá. A empresa falou assim, ó, vem aí que vai ter chopp e pizza. No fim do expediente. Opa. E nessa hora você não chamou os amigos. 14º salário. Você pensa assim, quando a minha empresa fala isso, opa, 14º salário eu vou tirar agora. Eu nem bebo. Mas você vai. Mal vou e encho o caneco, saio bêbado que eu tenho que tirar vantagem. Tem que aproveitar. Ô, trabalhador é assim. É isso aí. Vantagem. Ganhar cada centavo. É claro, claro. Vale a pena. Chegamos lá, mas... Tinha um monte de gente que a gente não conhecia naquela porra. Sua mãe não tava estendendo roupa lá, estranhamente. Oh, ué, cadê a minha mãe? Aqui não é um ambiente de trabalho? Aqui não tem um sofá? Porque tá todo mundo de longo, e sharp, gravatinha borboleta, e eu tô de cueca. Porque... Parece ele e o outro de cueca. É. E a mãe correndo atrás, veste uma roupa. Dos outros, né? A mãe dele é estilista também. Empresa mas critica muito também. É assim. Beleza, fala, mas vamos se juntar aí esse ambiente de nerds que a gente não conhece. Não, vamos nos juntar. Vamos juntar. Ninguém fala, vamos se juntar. Vamos juntar. É muita ignorância pra alguém falar. É o mesmo filho da puta que fala Guidon de bicicleta. Nossa, Guidon. Guidon parece muito. Agora fala breque. Breque Guidon. Breque Guidon. Beleza, começamos a conversar com os pessoal desconhecido ali. Novos na área. Você realmente estava conversando com esse pessoal? Ah, eu tava ouvindo. Ele tava puxando assunto. Ah, tudo bem. Você tava ali... Eu tava ali bebendo. Fazendo comendo. Um volante. Aquele volante defensivo. Exato, exato. Boa, boa, boa. Qualquer coisa, passa aqui. Eu manjo dos assuntos. É, mas sócio do genérico. Exato, é verdade. Tinha tipo um cara, tipo o Henrique... Esse Henrique. Tipo o Henrique, exato, e o Churis. Ah, gêmeos. Tipo assim... Você Henrique... não sabia quem era quem? Tá. Que é dois caras muito parecidos. Exato. Tá. Aí esse outro cara chegou pra ele e falou: você lembra muito o Marcão? O cara que era parecido com o outro falou pro outro que ele lembrava o Marcão ou... E o Marcão era ele mesmo? Quem tá falando? Quem tava falando do espelho? Quem tá falando o que pra quem nesse negócio? É a mesma coisa que eu chegar pra alguém e falar, você parece muito Zop. É, é isso. E o cara é careca e barbudo. É. Ó, oh, não, vamos lá. Tá na oncologia. Né? Quem falou pra quem? O cara que trampa comigo. Chama quem? Chama como? Vamos dar nome. Juliano. Juliano. Tá. Juliano. Falou pra um dos gêmeos. É. Falou pra um cara lá que eu nem sei a porra do nome dele. Vamos colocar. Que é um dos gêmeos. Falou é. Pro não Marcos. Exato, pro não Marcos. Ah, boa. Agora tá fácil de entender. É. Juliano falou pro não Marcos. Falou pro não Marcos. Sabe quem se parece? O Marcos! O sim Marcos! Tá, agora entendeu. Exato, é isso aí. Tá. Ele, acabou a história. Não, não, não. Genial! Genérica. O cara mudou o semblante dele. A gente viu ali na hora. Transformou ali. Transformou. Qual Lady Gaga num clipe musical? Exato. Do Poker Face. Mais ou menos isso. Ele levantou assim. Nossa! Eu não pareço sem Marcos, não. Muito obrigado, gente. Ué. Tá. Às vezes a pessoa, na hora de agradecer... Agora ele estava de cosplay e estava agradecendo. A gente vê a educação das pessoas no desespero e nos agradecimentos. Ah, o caráter. É. O caráter é então, às vezes ali. Ele não sabe agradecer. É igual quando você recebe uma boquete, né, Anderson? Não você, no caso. Ah, não. Mas... quando você, as pessoas. Tá. Tá. Igual quando você faz quando uma você boquete. Tá, quando eu faço a boca... A gente não sabe pessoas. Se olha pra você e agradece, por exemplo. É porque ele morde. Sabe, seu favor. É, então... Se é um ônus, se é um e bônus. E não foi necessariamente boa, mas ainda assim foi um boquete. É, boquete. Você... Entendeu? Então a gente fica meio... Exato. É, negão, ia até pedir pra parar de usar o dente. Exato. Mas assim, mas... se der. É, não dá, não vai dá. Vai parar de fazer por causa disso. É, é que você só tem dois dentes. Né? E você usa os dois pra questão de... De mostrar que tem dente. Eu tenho dente sim. Meu pau é... são dois molar, né? Então ainda. É, mas tá bom, mas tudo os bem. Dois cisos. E quer mostrar, Mas e aí? Mano, não fiz boquete pra ninguém nessa história. Que fique bem claro. Por isso você tá bravo. Não. Nessa história. Então, falou, não, Marcos. Não. Ah, obrigado, gente. Obrigado, porque o Marcos é de um... O Sim Marcos. O Sim Marcos. O Sim Marcos é um profissional de uma competência incrível. Ele falou com essas palavras? É. Falou na ironia? Não, ele falou nessas palavras. Mas na ironia? A gente não sabia ainda. Ah, tá. É. Porque o Anderson Negão é meio autistão, ele não sabe ler o que as pessoas estão falando de fato. Bom, vamos ver. Depois você julga aí. Daí ele fala, não entendi o que você falou, vamos continuar. Vamos lá. Não sei se você falou na ironia. Então, não sei se eu sou autista de verdade agora ou se era irônico o que você falou. Vamos lá. Não, mas eu na minha cabeça falei, nossa, que legal, admiração profissional, cara. Você falou, admiro muitas pessoas também. É, muitos profissionais. Estão dando seu sangue aí pra salvar o Brasil. Bill Gates. Claro, claro. Admiro o Bill Gates, é um profissional de competência. Incrível, incrível. Putz, mano. Então, gente, um dia eu ainda vou ser que nem o Marcão, mas não tô chegando. Sim, Marcão. O Sim, Marcão. Aí ele começa, continuou. Eu falo, ah, além de ele trabalhar muito bem, eu não tenho nem um terço do corpo que ele tem, né? Não, pera. Pera aí. Não, pera aí. Não. Até porque ele não tinha braço nem perna. Ah, pera aí. Por isso era o não Marcos. Seria muito parecido se tivesse o corpo inteiro, né? Se eu também tivesse braço, seria... Na verdade, ele era o Marcos, só que tinha sofrido um acidente de moto. Ou numa moinda de cana. Os caras enterram metade do corpo. Ah, agora você é o não Marcos. Agora você é não Marcos. Então ele ficou feliz em lembrarem dele. É, o cara... Cresceu o ego do cara ali. Não, porque o Marcão, porra. Oh, e aquele... Ô, Marcão, e porra. E aquela gema, hein? Ô, oh, que cabeçota, hein, bicho? Nossa. E o sabor? E o sabor, rapaz? Não é todos que tem sabor morango, não. Todo mundo constrangido. Não, porque... a admiração não tava... O Sim Marcos tava lá? Infelizmente, não. Tava no cliente. A admiração fica esquisita quando o cara põe o pau pra fora e começa a bater uma. Elogiando o cara, entendeu? Oh, ai, nossa. Porque o Marcão, puta que me pariu. Com o climão ali, a gente não sei mais o que faz. Alguém concordou com ele, falando, esse Sim Marcos é gostoso mesmo. Com um mix de tesão e nojo, no final. O que a gente faz? Não, de tesão e curiosidade, não teve nojo. O que a gente faz nesse caso? Fala que o Marcão é gostoso? Fala que... Muda o assunto? O que a gente faz? Eu não sei. Ou fala, você nem é tão parecido assim? Eu não sei. Só lembro um pouco a face. É só orelha, é só orelha. Só lembro que vocês dois usam cavanhaque. Vocês dois têm vitiligo, então é normal comparar. Pô, desculpa aí, Dalma. Tava falando do Marcos, um dos cachorros do 101 Dálmatos, né? Não era o Marcão, não. Não era o Eita Marcão, não! É, bem genérico a sua história. Bem genérico. Mas constrangedora também. Pra mim, muito mais. Cara, ontem eu estava com o Eduardo Zavani. O Small. O Small, ele esteve aqui no... O Doutor Zavani. Doutor Zavani, agora doutor e investidor. Ah, e agora tá de investidor. Ele é a Betina aí do interior paulista. Oh, e ele me lembrou de uma história completamente genérica, mas foi um momento assim que eu, constrangedor, quase apanhei. Não sei nem se Anderson Negão sabe disso. Anderson Negão estudou comigo no ensino médio, junto com o Eduardo Zavani. Verdade. E um dia, rapaz, eu não sei, eu não lembro que situação... Mas ia ter algum evento da escola no Teatro Municipal de Americana. Muito bem. Eu não sei se era um evento da escola ou se era muita gente da escola, que a gente combinava de fazer as coisas junto. E chegamos mais cedo, porque somos interioranos De alma. De alma. Então a gente chega uma hora antes dos compromissos, eu e Zavani, diferente de Wesley Zop e Anderson Negão. O que acontece? Então a gente chegava uma hora antes, ficava trocando uma ideia... Sim. É. Chegou um outro maluco ali que Eduardo Zavani conhecia. Começou a trocar ideia. Um cara assim com. Um cara com porte físico de Alexandre aqui, mais ou menos. Um Sim Marcos, um Sim Marcos. Sim Marcos! Gostoso! Gostoso! Pô, mas o cara era forte! Chupava até o talo! Nossa! Então gostou de começar chupando o pai dele, rapaz. Ficou constrangedor agora porque se comparou com o Alexandre também, daí agora e ele tá. Ele tá, me, agora ele tá me olhando assim. Tá agora. Vou começar pelo seu pai. Então o que acontece? Então, tava ali o cara, então, fortinho, assim, esses caras... Tricotrico. Tricotrico, forte de academia, mas na época... Chiqueritonga. Na época não existia esse tanto de academia que tem hoje. Então, era mais difícil ser forte na época. Às vezes era pedreiro. Né? Não sei. É. Às vezes ex-presidiário, não sim, sei. Mano, só que o cara era do tamanho de Anderson Negão e forte. Tudo bem. Isso que eu quero deixar claro. E eu, um merda, como sim, sempre. Sim, eu achei que você ia contar alguma coisa nova aqui. É genérico. E aí, rapaz, estávamos lá conversando nós três, eu e o Eduardo Zavani numa sintonia a mais, porque a gente, pô, amigo de longa data, zoeiros, né, falando as bostas que nós falamos, que nós sabemos que nós falamos. E aí, o que aconteceu? É, o cara ali, tipo, dava uma risadinha, mas não... Tava ali. Tá ali, tá querendo ser simpático. Tava ali. De repente começou a chegar mais pessoas da escola, formar outros grupos. De repente, quem está subindo a rua do Teatro Municipal ali? Jorge Aragão. Hoje eu acordei. Tava assim, meio assim, sei lá. Meio passional por dentro. foi até bonito. Foi bonito, né? Um espetáculo indiano. Memorável, memorável. Mas subia... Nem era um espetáculo do teatro isso. Não, não. E acho que nem era Jorge Aragão. Tá? Era um bêbado. Mas eu gosto de falar Jorge Aragão. Era o não Jorge Aragão. É. O que parecia. Mas parecia mais o Marcos. E o que que acontecia? Subia Paulinha, rapaz. Não sei se Anderson Negão lembra de Paulinha. Paulinha era uma... Pô, pra nós que estávamos no ensino médio, era uma deliciosa, cara. Era, pô, espetacular. Pra nós que estávamos no ensino médio, era uma mulher bonita. Não, sim, era sim, isso. Sim, era... Não, independente de você estar no ensino médio. Não, pra... é porque era uma adolescente, ah, né? Ah, entendi. Entendeu? Tá. Sei mas... que era professora, cara. Não, ela era tá. aluna ali. Aluna, tá. É... A gente tava numa sala, ela tava na outra. Ela tava subindo, maravilhosa. Alguém que vai no teatro mesmo. Não trabalhando de bonitinho no TI. Ela sim. estava lindíssima. Sim. Maravilhosa. E ela era simpática. Aquele sorriso assim que ia iluminando por onde passava. Tira a mão da minha perna. Você entender. Você entender. Você entendeu o que eu senti. E aí, rapaz, eu falei, ô, Zavarinha Paulinha ali. Eu falei, nossa, mas... Que menina gostosa, não é mesmo? Ah, que delícia! Coloquei minha capa do Superman, assim, com a pose do herói embaixo. A capa do Super Tarado! Mas que gostosa! Daí nisso o cara assim falou, por obséquio, o que o senhor... falou, falei, tô falando da gostosa. Porra, essa é meta rola, hein? Ele falou, seu arrombado, ela é minha namorada, filha da puta. Não, tá falando do Jorge Aragão. Não, mas, não, mas melhor do que eu ter falado, que era baranga. É, não, hoje eu penso assim. Eu tô elogiando, mas, ela. Mas ali é um ambiente adolescente, às vezes, ó, você ficou pessoas, coagido. Não tem a frieza do sentimento. Ah, sim. O cara sim. achou que eu era um talaricão. Sim. Falou, eita, nem conheço talarico nenhum. Porra. Não, zoeira, já conheci o Wesley Zop. Mas é não, chato pera. Sem falar em talarico, sem falar filha da puta. É. Mas é que é ficar redundante. Né? E aí, o que que acontece? Ali ele ficou violento, queria me bater. Caramba, mas louco. E a Paula ainda subindo em câmera lenta, porque ela tava sendo admirada. É, e ali o cara ficou extremamente violento, porque eu fiz um elogio um pouco informal. Um elogian. Um elogian. E eu acho, também, que ele não gostou muito da sua capa. Pode ter sido. É, e eu com o pau pra fora. Fica chato. Ele devia ter ficado violento pensando também assim, é Paulinha ok, minha namorada, mas e o Marcão? Já viu o Marcão, pô? Talvez fosse isso. Aí, Paulinha é ok isso. Perto do Marcão. Paulinha não é um terço do Marcão. E olha esses slides. Eu sou o Não Marcos, pô. Cara, então foi isso. Ele começou ali a ficar violento. Mas partiu pra cima? Não, porque Paulinha chegou e ele não ia dar um de babaca cuzão e bater no amigo dela, porque afinal éramos amigos. Ah, entendi. E aí foi isso, cara. E o Zava? E o Zavaninho? Não, o Zava ficou ali amenizando, né? Ah, não, tudo bem, tudo bem. Prefiro que pensar que se alguém tivesse que apanhar, o Zavaninho ia dar um pau nele por mim. Você sabe que eu... Mas não, ele é forte. Ele é forte? É, é. Então, rapaz... E outra, ele cresceu com quatro irmãos, ele tem que ser forte. Então, ele quase... cresceu com leite condensado de pau. O leite condensado proteico. Muito mais grosso que o leite condensado. Sim. Ah, não, é forte. E outra... Ele é tão bonito quanto o Gabriel Asbar. É, então talvez ele desse aquela... Ele tem aquela beleza interiorana, né, rapaz? Exato, rústica. Aquela beleza esforçada, da batata rústica. Da batata rústica, da batata exato. Rústica. Sim. Então o que que acontece? Quase apanhei ali por elogiar uma pessoa. Não, por elogiar. Tá vendo como que é um mas maldito? Mas foi elogio. Que ele quer se sair de vítima. Mas só porque eu fui elogiar uma pessoa. Não, mas hoje, eu penso assim, se eu estivesse na situação do cara, minha esposa estivesse subindo... Em câmera, cara lenta. Falou, câmera lenta. Câmera lenta. E alguém fala só que gostoso. Pô, acho que eu ia ficar feliz. Você ia falar. Ela é mesmo. É mesmo tendo com o pau pra fora. Você ia falar, é mesmo. Aí não controla o pau de todo mundo também. Só de alguns. Você concorda. Você fala, é mesmo. Daí ela chega, cumprimenta você, cara. Eita, eita. Agora se o cara fala, pô, essa. Olha quem tá vindo aí. Puta que me pariu, essa puta daí. Puta nojo, hein? Essa daí não dá, hein, bicho? Pô. Quem é o herói? Eu não coloco. Eu prefiro colocar o pau na merda do Henrique. Exato, cara. Tirei minha capa que eu não quero ser o herói dessa vez. Então. Não, realmente, concordo. É um elogio, mas um elogio muito direto, talvez. É, eu acho que ali. Mas também falta o quê pra pessoa? A autoestima. Sim. Porque queira ou não, o Paulinha tava com quem? Tava com ele. Exato. Queria nada comigo. Ele só podia agradecer. Falar, é, exato, realmente, é. Ela é bonita mesmo. É. Você falando lá, puta gostosa, você é. E ela, ele, sim, sim, é bem aparente. É. Assim, saborosa, é. Por obsequio saborosa. Sim. Mas vocês já viram o Marcão? É. Entendeu? Então a pessoa que a gente vê, a classe da pessoa. Ah, sim. Quando tá no desespero. A diplomacia. Ou quando recebe um elogio. Não soube receber um elogio. Quando não, quando alguém elogia o cônjuge. É, não, aqui tá elogiando você também. Sim. Vocês são um. A partir daqui do momento. Inventei isso agora, inventei isso agora. Gostei, vai pegar isso aí. Deusa. Se tem uma pessoa aleatória na sua vida, trabalha lá onde você trabalha, aquelas caixas, sabe? Aquelas piriguetes no caixa. Sabe ou não? Sim. Tá pensando na Cleuzinha. A jogar, a Cleuzinha, sim. E aí, um dia Alexandre vai lá comprar um... Aqueles remédios que ele é viciado lá, Viagra, essas porra que ele consome, véio. Parece que tá comendo parece cereal. Sucrilhos, né? É, põe leite, rapaz, manda bala. E aí ela fala, nossa, mas não... Olha que gostoso esse Alexandre, não sabia o nome dele. Olha que gostoso esse cover, do Jovem Nerd aí, rapaz. Olha que delícia. Que barbão. Olha só, esse aí... Na minha cama eu despedaçava. Nossa. Era chave de buça pra tudo lá. Pega a Cleuzinha. Cleuzinha é bem de falar isso, mano. A Dercy das farmácias. A Dercy. E véia, também, véia. É Cleuzinha, nossa, né? Esse aí eu arrebentava, hein? Eita delícia! E falando lá. Não, pra ele ouvir. É. Olha em casa. Chupa essas tentas, hein? É, a Cleuzinha era é saidinha mesmo. Ela é pedreira também. É. Aparentemente. Tem isso. Viciado em pedra. É craqueira. Vai nem vale expor isso. Mas a questão, Deus, vocês se sentirem ofendida ou, tipo, Alexandre é realmente tudo isso gostoso? Ah, com certeza ele é. Não, sim, mas eu quero ser um sentimento. Você fica enciumado ou elogiado? Você fica enciumado, você acha que as pessoas não podem elogiar? Ou agradecida. Assim, fortemente. Acho que fortemente é um isso pouco... que incomoda. Incomoda. Então eu tava errado na história. Isso, você tava errado. Na minha casa. Exatamente, você tava errado. Não, mas que você tava errado era óbvio. Era porra. Era óbvio. Isso que não, porra! A gente tinha uma dúvida, não é? Ah, não! Isso tudo era pra você se defender! Não! Não acredito, você conhece a Paulinha, não conhece? Vocês estão tramando. Se você ainda fosse mais forte que o cara, você estaria certo. Ah, mas é porque, porque ele é um abusador, por isso que ele tá falando isso. Eu ia comer os dois à força. Faria uma festa na Paula ali. Ah, não. Então você acha que normal elogiar, entendeu? A pessoa tem mais é que elogiar fortemente mesmo, nenhum problema. Não, tem... foi o que ela falou. Não, eu acho que eu tenho certeza. Sem nenhum truque na edição, hein, gente? Você ficaria enciumado? Eu? É. Eu ficaria um você pouco. Você brigaria ou incomodada? Eu demitiria ela na hora. Não, demitiria? Eu demitiria ela na hora. É a deusa, né, cara? É a deusa. Nossa. Demitiria da vida, isso que eu te fiz, eu que te desfaço. Que nem minha bota. Sobe nessa moto aqui que você vai ter um acidente trágico agora, com vagabunda. Ah, entendi. É mesmo? Você ficaria mesmo. Brava nesse, nesse tom. Você, Bruna, ficaria brava? Ficaria. Mas você pensou? Ou você só falava assim, não sou, é meu marido, Eu sou um pedaço de carne. Ele é um bife bem passado. Exato. Não, brigar com a pessoa não brigaria não, mas eu ficaria bem puta. Ficaria chateado com a pessoa. Ah, ficaria puta. E se fosse você, Henrique, você ficaria chateado? Não, não ia ficar bravo. Não, não te chamando de gostoso. Batendo pau. Ó, o bonitinho da firma. Aí, ó, bifão. Atina. Eita, porra. Caga grosso, mas... Eita, esse bog, hein? Eita! É, eu acho que eu ia, assim, ficar meio porra, cara. Ia falar alguma coisa? Ia. Eu falo, eita! Aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, aê, pô! Momento da dança! Ia começar a dançar em volta do cara e ele ia ficar super constrangido. É, ia mesmo. Ah, ia ficar. Mano. Ia ficar chato. Eu tô constrangido em imaginar. Mas que você dança igual uma cigana. Alexandre, você ficaria bravo, Alexandre? Eu ficaria. É, Alexandre. Nossa, tem... olha. Não é que ele foi, não. Ele ficou bravo. Ele já tava bravo. Ficou bravo. Ficou bravo da Deus eu demitir. Aquele Elzinho, rapaz. Que elogia ele, a única pessoa que elogia. A única razão dele ir lá naquela farmácia. Era pra ver aquele Elzinho. Lá é 10% mais caro as coisas. Pô, agora, Deus ficou bravo porque você falou que ele ficou bravo porque demitiu a Cleuzinha. Aí é briga de casal. Mas não é nossa culpa, né? Não, aqui a gente só causa. Resolver não é o problema. É justo. Rapaz, falando em histórias genéricas de vezes que eu quase apanhei. Porque não, quem ouve acha que o Ganso é o legalzão. Mas, ah, o, é? Mas o Ganso... Quem ouve acha isso? Acha? Acha? Porque o Ganso é um filho da puta. Eu tava zoando o cara que morreu de moto uma hora atrás. Quem ouve? Eu sou legal. Porque ele é legalzão. Acha. Mas eu não ouvi o cara de moto reclamar. Agora, conviver com o Ganso... O Ganso é um filho da puta, bicho. O Ganso é um desgraça, mas continue. Mas vou fazer minha defesa agora, já que a primeira não funcionou. Tava preparada, né? Anderson Negão e eu estudamos juntos no ensino médio, mesma sala. Sim. E a gente tinha uma... A gente estudava numa escola que era livre, você podia não assistir aula se você... Fosse um vagabundo. É. Não tá afim. Não, tá quero. Não tá afim, não assistir aula. Às vezes você sabe mais que o professor. Às vezes acontecia. Às vezes em todas as aulas acontecia isso. Sei lá, ia ter só matéria inúteis ali, por exemplo, geografia. Coisas que a gente odiava. Nem tem mais. Mas peraí, isso é inútil? E aí, é uma bosta. E aí, o que acontece? Às vezes a gente falava, ó, vamos... Vamos lá jogar bola na quadra. Era 7 da manhã. Sim. Ah, a gente volta depois do intervalo. A escola dava essa liberdade, era no ensino médio mesmo. Dava essa liberdade pra gente ter essa escolha de assistir a aula ou não. Vocês reprovariam em falta dessa aula? Então, você tinha até 25% de possíveis faltas, né? Mas que isso era reprovado direto, então você tinha que fazer seu controle. Você administrava. Sim. Isso. O lema era bonito, liberdade com responsabilidade. Ó, excelente. Bonito. A gente ia pra quadra às vezes e tinha uma categoria do futebol, que era o famoso jogo artilheiro. Vocês já jogaram? Conhece o artilheiro ou não? Sim, aquele que faz muito gol. Esse é o artilheiro. O artilheiro é como se fosse uma rebatida em duas pessoas. Um fica no gol, o outro na outra na verdade, área. É uma rebatida. É. Sim. Só que se joga 2 contra 2. Sim. Normalmente, Anderson Negão era dupla de Marquinhos Tcharatchatchá. Sim. E os dois eram filha da puta, porque acho que eles ficaram 6 meses invictos nessa categoria da escola. Mas também ele fica olhando desse jeito pra pessoa. Era filha da puta. E isso foi. Esses 6 meses foram 6 meses passados, né? Cara, era muito tempo. Os dois eram foda no artilheiro, porque esse desgraçado, ele chuta muito forte. Ele tinha esse tamanho no ensino médio, o cara já era um ogro. Um Donkey Kong no ensino médio. Tá, e só que o Marquinhos aquele dia não podia matar a aula, porque já tinha matado demais. Eu e Anderson Negão falamos, vamos lá. 7 da manhã. Que azar, hein? Vai lá. Azar se seria com o pote, né? Puta. O pote a gente tirava no dedo quem fazia as coisas. Quem perdia ia com o pote. E aí... tirava na frente dele. E o cara que perdia falava, ai, que merda fazer isso. Não, porque Deus. E o pote ficava chateado, só que ele não tinha com quem fazer. Então ele era obrigado a passar por essa humilhação. Não, a pessoa que caiu com o pote, ah, lembrei. Tem que ir na aula de geografia. Né? Não posso faltar. Não, mas isso era em tudo. Até trabalho escolar, tudo. Tô tendo flashback aqui. Foi aquele que se suicidou lá, o porte? Daí, o que que acontece? Foi eu e o Anderson Negão pra quadra. Era umas 7:10 da manhã. Muito bem. Tava esse frio que tá hoje, que vocês chegaram aqui americano. 28 graus? Não, hoje tá frio. Devia estar, sei lá, uns 15 graus, assim. Era bem frio aquele dia. A gente de blusa, chegou uns caras, só tava nós dois na quadra, a gente jogando, chegou mais 2 caras do terceiro ano, a gente era do primeiro ano. Muito bem. Eu comecei na linha, fiz o gol rápido, o Negão foi pra linha pra fazer o gol dele. Na bicuda. Sim. Eu jogava a bola pra ele, ele chutava a bola, pegava nas costas do cara. E aquele frio, bicho. Oh, caralho! A carimbava, né? Ai, filha da puta. Ô, moleque, chuta mais fraco aí. Tá mó frio. 7 da manhã. Só que é brincadeira, né? Deixa eu entender. O cara, ele ficava no gol de costas pro gol? Não, é. É, mas não. Não, não, não. Eu chutava, batia de batida. Pegava nas costas. Pegava na linha, o cara que tava na linha, né? Nas costas que o cara tava na... Depois disso, ele foi conhecido como o cara do vitiligo, né? Daí eu jogava, joguei outro... Pá! Vai, vai! Acertou no cara! O cara não tinha chance de pôr a mão na frente da bola! Era muito rápido, era muito forte, então bati no cara, o cara... Ô, bicho, filha da puta! Vai mais fraco aí, vai com calma! Tá legal, só fazia aquela cara de autistão! É. A cara dele! Sério, não, só olhava! Como mas se não foi comigo, não? Como se ninguém tivesse... comigo! Você cascando o bico ou meio tenso? Não, eu meio tenso, né? Por aí joguei de novo, negão de primeira, pá, batendo no cara. Mas foi mais umas 3 vezes. O moleque correu, o bicho filho da puta. Ah, quase chorando de dor. É isso que eu tô rindo, né? Ô, seu bicho filho da puta, não sei o que lá. E foi partir pra bater no negão. Daí eu na hora cheguei e falei, ô, seu desgraçado, você não quer contato físico, você vai dançar balé, filha da puta. Machão. Não, o cara ficou assim, mano, o que que esse anão tá falando? Nem vi que tem outra pessoa aqui. O negão, ele ficou assim, porque o negão é essa pedra, ele não fala nada. O cara é capaz de tomar 3 socos aí sem saber o que aconteceu. O cara me fala, ó, deu um negão, ó, me avisa, acho que não tava bom. Isso aqui é só brincadeira. Essa brincadeira, ó. Calma. Na próxima eu chuto forte. Na próxima eu chuto pra fazer o gol e não pra te acertar. Nossa, rapaz. Então o cara ali pensou, nossa, pô. Saiu fora, os dois ficaram putos saindo fora. Daí nós cascou o bico. Cara. Mas manteve a invisibilidade. Aí que W.O. Que é pior. Cara, mas era uma pancada, só dava pra ouvir os estralos da bola batendo no cara. Eu imagino o cara tentando colocar a mão na frente e a bola já tinha batido nele. Daí eu vi que tinha batido um coração nesse rapaz. Quando eu falei pra ele, massa, você é bem filha da puta, hein? Porque você tava chutando a bola do cara. Ele só deu uma risadinha. Mas não, o negão é filha da puta. Era de propósito. O negão é filha da puta, bicho. Não ganha mais ponto. Era pra ganhar. Acertou o alvo num gol grande. É, porra. O cara parecia que tentava fugir do gol. Pá, bola aí. Eu tô aqui na lateral, ó, caralho. Bora batia na trave e voltava na nuca do cara. O cara tava na sala de aula já. Vamos dar geografia. Por obséquio. Pá! Porque o cara só mostra a ética mesmo quando tá tomando bolada. É aí que ele vai mostrar se ele é um cara ético, um diplomata, do que partir pra cima do negócio. Exato. Pô, só dá pra você ver, conhecer uma pessoa quando ela toma bolada. Exato. Né? Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him 2 lips like roses and clover. Ô, a gente tava fazendo um cadastro dos clientes e cadastro das ordens de serviço. Quando eu trabalhava numa outra empresa e não era autônomo que só se fodia. Eu tinha... Não era a Zops Corporation. Não era da Zops Corporation ainda. Sim. Não, de uma outra empresa que eu trabalhava. Você era CLT que só se fodia. Que eu era um CLT, exato. Que só se fodia não, porque acho que ia ter mais vantagem ser CLT, viu? Não era um grande empresário. Exato, exato. Quem dera um dia eu seja, mas sim, sim, exato. Tava fazendo o cadastro dos clientes e eu tinha esquecido uma ordem de serviço no cliente. Sim. Só que eu precisava do número da ordem de serviço. Então eu falei pro cara, eu falei assim, ó, você pode passar o número da ordem de serviço pra mim? Porque eu esqueci aí, eu... Era longe? Era longe. Era na outra cidade. Daí ele falou assim, eu passo. Onde que vê o número? Só tem um número. Sim. Na ordem de serviço. Ordem de serviço e na frente o número. Que já é impresso ou você tem que preencher? Tá impresso. Não, então não é difícil de ler ali. Não. Ele, mas eu não sei ver o número aqui qual que é. Eu falei, mas como que não sabe ver o número? Eu falei, lê o número pra mim aí. Porque é assim, o número era composto de data. Ele era num código, né? Mas você dava pra você identificar. Que era a data, a ordem de serviço e o número do cliente. Então, se você fosse separar ali, dava pra ver, mas é tipo uma sequência de números. Era número. Era um número. Era só falar os números. Zero, era só falar. Ele falou assim, três. Não dá pra ver aqui, tá? Eu falei, faz o seguinte, tira uma foto e me manda. Então, porque beleza. Deu o que o cara me manda? Me manda uma selfie. Resolve todo o problema. Porque o meu problema era esse. Era o cara que sabia que é o cliente. Onde foi seu... aqui, ó. Foi ele. Marido da Cleuzinha aqui, ó. Então eu falei assim, obrigado pela foto. Mas agora manda uma foto da ordem de serviço também pra mim. Por favor. Só pra ler que você ajuda. A sua foto tá boa. Não precisa mandar outra, não. Belo pênis. Marcão. Sim, Marcos. Aí ele conseguiu ou não? Daí tirou a foto. Ele era analfabético? Não sei. Tinha descalculia? Será? Não sabia falar os números. Mas dava pra ver claramente na foto. Na foto dele. Na foto que ele mandou, sim. Ou você olhou o reflexo do olho dele. Do óculos, reflexo do óculos dele, peguei. Não, mas tem que olhar pela perspectiva do rapaz aí. Também acho. E era um momento que nem era... Selfie nem era comum. Não era. Então ele inovou, primeiramente. Vamos pensar que isso foi 2010. Então ele inovou. Não, tanto que ele mandou essa selfie no e-mail. Ele teve um trampo ainda. E não era igual hoje, você chega no WhatsApp e fala, manda foto peladinha, não, bebê. Não. Não é igual hoje, filho. Então o cara não era acostumado, não sabia que ele foi até meio tecnológico. Falei, manda uma foto. Manda o que você quiser, baby. baby. Não, mas eu vou ajudar o cara. Você pediu um número. Aí ele falou, cara, tem uma sequência de número aqui. Vou ter que falar qual é. Qual número? Tinha de 0 a 9 ali. Ele podia ter chutado 7. Exato. Qual o número que é? 7? Eu falei, não é 7. Sete o quê? Tem 7 números. E agora? Eu tenho que ficar arriscando qual número que é. Isso conversando pelo e-mail, né? Vários e-mails chegando assim. Ele enviava o número do... Qual era o número e você enviava qual era a posição do xadrez que tava lá no e-mail. Boa. Até hoje o Zop não preenche essa ordem de serviço. Não, eu fui mandado embora por isso. Foi pegar, tinha uma foto do cara. O chefe falou, boa, Zop, agora vamos pôr foto de todos os clientes. Adorei esse negócio do cara tirando a própria foto. Porque... É a satisfação do cliente, o cara manda rindo, né? Nossa, que estranho, tá tirando foto. Que ridículo. O que você achou do serviço? Mande uma foto. Aqui, a emoção dele. Gostei disso aí. Isso gostei. Foi daí que veio os emojis. Pra dar emoção. Boa. A emoção de hoje, né? Por isso que é emoji. Entendi. Qual a sua emoção hoje? Tá ali. Douglas, pode abrir a porta pra ir embora? Ele não... tá muito à frente. Não, é demais. Obrigado. E você, Henrique? Então, eu tenho uma história pra contar que ela já tem algum tempo. Acho que o pessoal aqui já conhece ela. E ela, só eu ela que não conheço, é isso? Então você não quer nem contar? Deixa pra lá. Todo mundo conhece. Então conhece e nem faz. Fechou? Fechou. Não, é que o pessoal já conhece. Ele não é minha história, mas é de um ouvinte aqui do Churume. Não quero falar nomes. Tá, Henrique. Vamos falar que o nome dele é Oiaki Henrique. Oiaki Henrique. Oiaki Henrique. Vamos falar que o nome dele é Oiaki Henrique. Ele era um jovem mancebo que tava trabalhando como estagiário numa empresa. Certo? Zops Corporation? Deveria ser, e eu digo por quê. Poderia por quê? Ser? Por que poderia ser Zops Corporation? Porque assim, ele já ouvia Chorume naquela época. Ah, certo? Tá, boa. E então, foi justo quando lançamos aqui aquele... Aquela... Jingle. Aquele balão. Tudo isso pra quê? Porque era a promoção, seja estagiário do Zop. Ah, isso. O Zeppelin. É, aí teve o Jingle, o balão, teve tudo. Sim, sim. Felizmente ninguém viu. E por que que eu digo que é assim, que Chorume tem a ver com isso? Todo mundo sabe aqui, não é surpresa pra ninguém, que o Zop é um talarico filha da puta, arrombado, desgraçado. Acho que o pessoal já entendeu. Filha da puta não, mesmo. Não, arrombado. Chupa uma rola. Pera, gente. Acho que o pessoal entendeu o que você quis dizer. E assim, enquanto isso tá só no Zop, a gente já tem um alvo. Já tem um alvo. A gente já sabe quem esquivar. Já sabe que é o inimigo. Já sabe que é um talarico filha da puta. Não, não, pera, gente. Desgraçado. Não. Arrombado. Não, gente, não, pera. Não, não tô entendendo. Acho que eu entendi essa parte. Acho que o pessoal entendeu, não precisa ser específico. O Anderson Negão não entendeu, você é irônico. Não, não é. Só, então, qual que é o problema? Tá ensinando os outros. Vamos dizer que esse... Porque ele lançou o curso dele. Exatamente. É o online, o Oiak seja um é ser um livre talarico você filha também. Da puta. Ah, o Oiak. Ele aprendeu, o Oiak, a ser um talarico filha da puta. Ele aprendeu com o Zop. Ah, é óbvio. É o manual. É o manual, manual do talarico filha da puta. Se o Zop faz... Se o Zop faz, também quem não posso. Pode fazer? Exatamente. Ah. E ele era estagiário, jovem mancebo, numa empresa lá, era relativamente não pequena. Não sabia o princípio básico, que é onde se ganha o pão, não se come a carne. Exatamente. Ou não se mostra que come a carne. Exato, se come a carne escondida. Exato. Exatamente. Pode faltar o pão. O crime é ser pego. Exatamente. Era uma empresa pequena, então assim, o seu chefe imediatamente... Era o dono da empresa. Sim. Sim. E ele tava lá de estagiário. Teve numa festa lá, ele conheceu quem? Judite. Judite, mulher do chefe. Grande Judite. Não, tudo bem. E a Judite, por algum motivo, pareceu se acalentar com o Oiak. A Judite viu o nome dele no crachá pelo espelho, daí ficou Oiak. Dele, é Caio, dona Judite. Oiak! Oiak! Oiak! Oiak! A Judite era bem burra. Primeiro porque ele ia dar pro estagiário. Ninguém quer dar pro estagiário. A mulher do dono da empresa. Então, eles começaram a conversar no Facebook. Ah, legal trabalhar pro meu marido, ele é broxa, né? Você sabe que ele é broxa? Já mostrou o pau mole dele na empresa? Não. Me liga o Oiak falando. Henrique, eu vou fazer você uma merda. Você trabalhava aí também? Não, não trabalhava lá, não. Mas eu já sabia dessa história que eles estavam conversando. Ah, então você já entendeu o código. Já. Eu falei, mano... Não fala isso, eu tô há 2 semanas sem cagar. Não fala em merda. Vou falar, não fala em merda, eu quero ouvir isso, pelo amor de Deus. Ele falou, eu vou enfiar a mão na merda e vou mergulhar. Eu falei, peraí que eu te ajudo. Isso aí eu manjo. Aí eu falei, cara, não faz isso, você é estagiário. Ele falou, não, cara, não, tá beleza. Beleza, tá vendo, de tarde. Esse aqui é um homem de bem. O Henrique é um homem de bem. Obrigado. Sim. O cara valoriza o emprego. Você tem emprego, cara. Você é estagiário, não faça isso. Você é uma chance de subir na vida, isso aí. Alguma chance. Bem... Isso era de tarde. Isso era de manhã pra de tarde. Ah, tá. Aí ele me ligou de noite, Henrique. Tô comendo a Judite aqui. Mergulhei na merda. Empurrei Olha, a janta. Fala com ele, só ajuda. Fala com ele, Judite. Empurrei a janta. O Caio tá aqui chorando. Não sei o que fazer com ele. Eu nem entendi muito bem porque ele tá veio no meu tapete persa aqui. Ele tá pelado e acho que abusou do meu cachorro. Fala que o cachorro é a cara do dono. Entendi. Pior que tinha um cachorro na empresa mesmo. Então, ele pegou e comia a mulher do dono. Saía, né? Fazia corte. Comia a mulher do dono. Enamoramos. Enamoravam. Sim. Comia a mulher do dono. Judite, comi Judite. Você já era casado nessa época? Não. Então, tem uma pergunta pra Dona Judite! Mas já estava comigo, tá? Mas faz a pergunta, vamos. Dona Judite, era uma baita de uma gostosa mesmo ou não? Era uma Paulinha? Era. Por que você tá suando, Henrique? Exato. Tá calor. Por que você tá suando, Caio? Quer dizer, Henrique? Oi, Yaki. Por quê? Não, ela. Você era gostosa? É. Com um saco de pão ela era gostosa. Que ela tinha... Porque tinha uma bela carne, entendi. Entendi. Que ela era um pão, né? Ela tinha aquela cara de velha, sabe? A pessoa fica velha. É tipo uma gostosa com a cara do Zop. Não. Então. É, tipo isso. É tipo a irmã do Zop. Saco de pão na cara. Tipo a irmã do Zop. Olha. Agora tá o Léo. O cara é sujo, né? Agora tá o Léo e o Marcelo. E aí, qual? Quem é? Quem mais vai comprar pão? Os dois vão comprar pão por via das duas. Então, quero saber. É. Cara de velha ou... E ela era feia mesmo? Não, ela tinha cara feia. Estragada. Mas apagaram, parece que pegou fogo e apagaram a paulada, sabe? Parece que você falou que era a cara parecida com a minha, não sei se é. Não sei. Ah, não, acho que pra mulher não orna, entendi. É outra coisa. Tá. Ah, tá. Eu tô rolê. Ah, tá. Sim. Então? Ela era personal trainer. Tá. Então é. Tá. Então ela malhava lá e tal. Era canhota também. É, canhota não dá. Canhota não dá. Vai ver, filha. Celíaca, é. Mas canhoto não dá. É, vai ver, filha de primos. Pode ser. Só pode nascer canhoto. E ele pegou ela. Tudo bem. Isso foi um ano. Passou mais um ano. Aí ele pegou ela umas 5 vezes. Ah, tudo bem. Tá bom. Tava agindo bem porque aprendeu com o Zop a não ser pego. E outro, o Zop não consegue mais dar mais de 5 em 2 anos. É, pra mim é um herói já. E aí que ele não foi pego essas 5 vezes. E ele parou de pegar a Judite. Muito bem. Até porque ele namorava na época. A Judite quer mais. Não, então, ele namorava na época. Então ele falou, vou tentar parar. Começa uma trama de vingança. Exatamente. E aí? É assim, você não vai lá comer agora a Judite. Isso daí parece todo santo dia, ela vai contar pro chefe agora. Essa daí é a trama da novela Marimar. filha da puta. Droga, fui descoberto! Esse Henrique, cara! Não acredito! Então, ela parou, aí eles pararam, só que ela voltou a falar com ele. Tudo bem? Voltou a falar com ele. E aí, beleza, ele falou: ah, vamos se encontrar, tal aí. Se encontraram. Quem que tava lá atrás? Lá atrás, aonde? Pera aí. É, me perdi na história também. Mas aonde? Do palco, eu quero saber quem tava na frente. Eles se encontraram numa estação de trem. Ah! Quem que tava. Quem que descobriu? Quem era o maquinista? Era eu! Eu era o maquinista! Era pra ser. Pião rodando! E qual que era a estação? Eu tava descendo na estação! Estação da putaria! Quem que tava atrás deles, eles não viram? Ah! Eles não viram? Ah, achei que tinha sido armado, voyeur. Não, um voyeur. É, ele era um voyeur, né? Mas ele era um voyeur triste. Ele era um voyeur corno. Voyeur mal. É, voyeur mal. Ele era um não voyeur. É, parecia um voyeur. Ele era um chorolá. Parecia um sim voyeur. Ele era um não voyeur. Mas ele tava assim, tipo, do outro lado ou ali perto? Eu não vi. Ele tava indo pro outro metrô, pra outra direção. Ele tava de longe, ele tava tipo o detetive. Ele tava entre o vão e a plataforma. Ele viu, ele provavelmente... Quando você ouviu essa história, você imaginou ele com aquele sobretudo, óculos escuro e um chapéu? Não. Eu não sei onde você vive mais. Você imaginou ele de camisa florida, óculos escuro e um chapéu? Agora sim! Você tinha esquecido desse detalhe. Um detetive. É que a gente tá falando sobre história genérica, não queria ser muito específico. É, tá certo. E uma máquina fotográfica pendurada no pescoço. Da Kodak, né? A Polaroid. Não há detetives mais genéricos que esse. Exatamente. Então ele ficou ali? Ele ficou ali, ele viu. Mas os dois se encontraram com um beijinho, porque às vezes... Então, eles, pelo que ele me contou, eles se encontraram e deram uns pega. Na estação de metrô? Na estação de metrô, pelo que eu entendi. Mas isso é uma falta de humildade muito grande. Concordo. Até porque a estação tá cara. Aí aqui você pega. Aí é. Caramba. É. Pessoas como... Caio e Wesley Zob? Não. Oiaki. Oiaki. E é o seu. E Yellow Zob. Não tem limites, cara. Discernimento. Discernimento não tem nada. Parece que vocês estão... Não tem prega! Mas... Não tem amarras! Não tem porra nenhuma! Eu tô aqui, parece que eu consigo ouvir a conversa de vocês falando. Ah, tá, desculpa. É, parece que vocês estão me denegrindo. Deve ser porque a gente não tá tentando esconder. Deu um rally rola na estação. Se deram um pega. E estação o cara Liberdade, viu. Eles acharam que. Liberdade. Eles achavam que não era só o nome. Acharam que era libertinagem. Exatamente. Liberdade não tinha. Sem responsabilidade. Sem responsabilidade, não tinha camisinha. E não tinha o lema também da escola do Ganso. Então. Porque lá ele tinha camisinha até na caixa d'água. No dia seguinte que isso acontece, ele manda uma mensagem. Não, ele me liga. Fala, Henrique, recebi um e-mail. Acabou. Não, tá, recebi. Fui demitido. Né? E ele falou que se um dia eu contasse essa história pra alguém. E ele descobrisse que ele é bom, ele é detetive. Ele é bom, ele descobre. E ele deve estar investigando. É, mano. Depois de 7 meses que tá pegando a mulher dele com o estagiário, ele descobriu. É. Ele achou estranho. Ele é um bom detetive, não é rápido. Exato. Esse e-mail que ele recebeu podia ser o cliente do Zop mandando o número pra você também. Ele recebeu e falou assim: você não volte mais aqui. Eu ponho mais os pés, você foi demitido. Não foi justa causa. Não foi justa causa, mas estagiário não ganha nada, né? Ah, é verdade. É, não foi estagiário. Eu achei, inclusive... Mas 2 anos como estagiário, o cara comeu até a mulher do chefe, não foi promovido, pô. O cara é um merda de um profissional. Falar a verdade aqui... Tava ali pela dó mesmo. 2 anos de estagiário, o cara comeu todo mundo e, pô, ainda é estagiário. Até o chefe. Mas talvez é isso, não tinha tempo de trabalhar, né? É, verdade, verdade. Ele tava com foco em outra coisa. Exato. E aí, bem, foi isso. Ele recebeu um e-mail falando: se você contasse pra alguém, eu vou fuder você no meio. Vou pôr você no pau. Igual você. Você pensa que é mulher. É, isso aí. É, inclusive o cara é corno mesmo porque ele continuou com a mulher sabendo disso. Não sabemos o contrato que os dois tinham. É, você tem razão. A traição é a infringir um contrato. A traição, às vezes, foi o quê? Se envolver com alguém de... Um estagiário mesmo. Estagiário, exato. Não pode ser ninguém na minha empresa. É, não pode ser um profissional abaixo de mim. Verdade. Ah, até pode, mas não estagiário. Tem dinheiro. Ah, outra coisa. Eu li mensagens, isso eu vi. Ela mandou mensagens assim pra ele: eu quero continuar com você. Ele falou: não... Tenho nada, eu sou estagiário. Eu comia você pra me manter meu emprego. É. Não, mas eu quero ter filho com você. Nossa. Não, e eu tô falando sério, não é zoeira, não é zoeira. Mas então, rapaz, aí é outra situação psicológica. É, foi foda. E eu ouvindo aquilo, né? Ela chegava pro marido dela, falava: quero ter filhos. Ele fala: não posso ter filho porque sou um empresário. Sou broxa. Exato. Sou empresário, não tenho tempo de ter filhos. Estou aqui explorando meu mercado de trabalho. Não, exato. É interessante que empresário e broxa é meio que... É a mesma coisa, o Zop também, né? Acaba acontecendo. Você quer foder as pessoas. E aí, o que acontece? Ela falou, pô, ela usou a lógica matemática. Se meu marido é um empresário e não tem tempo pra me fazer um filho... Ou um estagiário. Que só trabalha 6 horas. Porra. Dando o cu. Exato, não tem dinheiro pra nada, é ele mesmo. Tem que ser. Porque o que se faz na empresa, tudo vai ser... É, quem assina é o chefe. Exato. Mas eu falei, ó, quem tá fazendo trabalho é estagiário. É, não, mas o trabalho é do estagiário. Daí ele falou, não acredito que meu estagiário... Como se fosse um filho pra mim. Daí ele falou, então vai lá na estação libertinagem pra você ver. Mas não, vai... é libertinagem, é liberdade, já falei. Puta desgraçado. Puta desléxica. Eu suporto traição. Só não suporto erro de português nessa casa. Falou, você vai lá na estação, mas vista a camisa florida que eu te comprei no Natal que você ainda não usou. É, porque... Isso já era fevereiro. Exato. Parece plausível essa sua dedução. Alguém tá errado nessa história? Eu não sei o contrato dos dois. É, eu acho que ninguém tá errado nessa. Exato. Talvez o cara que demitiu. É, porque não foi profissional. Até porque não tem nada a ver com o trabalho. Exato. É isso aí. Ó, é o seguinte. A gente tem aqui nessa empresa algumas regras, algumas diretrizes, uma conduta ética. E você tá se comportando como se fosse das Ops Corporation. Nossa, você tá concorrente aqui. Já tem 3 meses que a gente não trabalha com as Ops Corporation. E o cara vem aqui comer minha mulher. E eu já falei pra ele não comer ela aqui. Exato. Então, Caião, pô. Por favor. Oiacão. Oiacão. Mr. Sandman, someone to hold. Someone to hold. Would be so peachy. Turn on your your magic bean. Mr. Sandman, bring us, please, please, please, Mr. Sandman, bring us a dream. Bem, vou contar a história do meu amigo que é burro. Sim. Gabriel Monberg, né? Ah. Alberg? Monberg. Ah, Monberg. É Monalberg. Morberg. Morberg. Morberg. Airbag. Ok. Bem, a gente sabe. Ele no trabalho, ele é conhecido por um cara que bebe muito. Ele trabalha com você? Ele trabalha do meu lado. Ah. Isso que significa que ele trabalha com você. É, exatamente. Tá. Esse meu amigo, ele foi pra. Ele é conhecido por beber muito lá no trabalho. No trabalho? Também. Ele bebe na vida? Ele bebe na vida. Trabalho? Assim, conhecido no trabalho é assim. O estranho é ele não estar bêbado. Ah, entendeu? Esse sim. É o status quo dele, bêbado. E, bem, a gente foi pra festa da empresa no ano passado. E a gente falou, Gabriel... Peraí, você tá copiando a história de Anderson Negão claramente. Já copiou o roteiro de Marimar. Porra! Sem pau! Caramba, que desespero, hein? Nossa, bicho! Porra, bicho! Comparado com o Anderson Negão, cara. Qualquer um. Você não tá sendo como você tá copiando a história dele, que é pior. Tá, tinha um cara parecido com o outro. Não, então, a gente tava na festa, né? E ele começou a beber, eu falei, Gabriel... Segura a onda aí, mano. Eu tô aqui perto de você, mas na última onda. Vez você comeu a mulher do chefe. É, dois não é, anos. Não, esse é o Oiaque. Ah, é outra história. Aí ele falou, não, tô de boa hoje, beleza. Aí tudo bem, passou lá. E eu, deu hora pra eu ir embora, que era perto da meia-noite. Falei, vou embora. Bruna ligando, enchendo o meu saco. Você tem casa, você não é igual esse vagabundo do Gabriel. Isso no Viva Voz. Isso no Viva Voz da empresa. Pra casa, na sala de reunião. O DJ ali, né? Bluetooth dele se conectou na casa. Vocês já trabalham nessa empresa de merda, só tem vagabundo aí. Só vagabundo e piranha. O chefe é um corno. E fora as outras coisas que... Ah, eu vou falar assim. Você tá me pressionando, eu vou falar que só tem biscate. Não, mas amor, não. Por favor. A gente tá no alvo. Não quero saber! Não quero saber. Você falou que não aguenta mais trabalhar aí, que você prefere cortar os pulsos do que trabalhar nessa merda. E tá aí. Bem, então. Aí eu saí meia-noite, o Gabriel, ele tava bem. Tava bêbado. Óbvio. Tá bêbado, tudo bem. Bem bêbado. Bem bêbado também, mas ele tava bem. Tava bem. Eu falei, Gabriel. E todo bêbado tá bem também. É, até porque, né? Tá bêbado. Sim. E também. Tá bem. Aí eu falei, Gabriel, tô indo embora, tá tudo bem com você, né? Ele falou, não, cara, vai na boa aí. Ele foi, ou melhor. Tô topping. Vai na boa, tô topping. E eu fui. Aí eu falei. Mas eu fui. Foi de era consciência meia-noite. Limpa? Consciência limpa. Falei, o cara tá bem. O cara tá bem. Se ele falasse que tava mal, você não iria embora? Talvez não. Falasse, vamos pra casa junto então, que eu vou comer seu cu. Pra ver se você fica bem. Então, caramba. Por isso que ele falou que tava bem. Não é mesmo que tava morrendo. Não, eu tô bem. Tô bem, sim. Ele uma tá boa ali... currada, ninguém nega. Acidente de moto. Eu tô bem. Chega o Henrique passou com o aí. Tá bem. Tô bem. Eu não precisava daquele braço. Tô bem. Falei pra ele, então tá bom, vou embora. Era meia-noite, falei, não, o cara tá bem. Ainda tinha uns amigos lá no trabalho, né? Então tava todo mundo bem, legal. Tava dentro da firma mesmo? Não era dentro da firma, era uma casa de evento lá, que fizeram a festa. Casa de evento? Puteirinho. Tava no puteiro. Um puteirinho. Ah, tá. É, porque era uma casinha de evento. Casinha de eventinho. Exato. Puteirinho da casinha de eventinho. Nossa, tudo bem. Fizeram a festa na quinta-feira. Cheguei na sexta-feira pra trabalhar. Trabalhar. Mas bem filha da puta esse chefe seu também. Não, acontece. Não, não vou falar sobre isso. Nossa, dá pra comer a mulher desse cara. Não é à toa que a Bruna ligou no Viva Voz. Ô, no festa de quinta... Ah, não, mas também... Aqui você tá sentindo esse cheiro? É óbvio, né? Mas o cheiro está óbvio. Esse cheiro de mentira descarada. É claro. Não quero causar intriga, não. Era a festa da firma, ô caralho! Festa no puteirinho da firma! Claro! Quinta-feira, meu irmão! Pra cima de Moá! Pra cima de Moá, não, porra! Mas tá bom. Mas não, sim. Era quinta-feira. Happy hour, sabe? Não vou falar a verdade pra Bruna, não. Já demorou pra ela acreditar na primeira vez. Exato. Eu vou falar porque era na quinta, porque na sexta eu vi ele. No trabalho. Gabriel. Cara, mas não tem. Sabe que uma coisa não prova. Ah, não? Isso. É porque a gente tá falando sobre coisas genéricas. Por isso que era quinta. A única testemunha dessa história é o Gabriel bêbado. O único cara, você não acredita em mim, Bruno? Liga pro Gabriel. Ei, caralho, tô, o quê? O que que é? Fez a firma. É, tamo sim. Cara, ele tá aqui comigo. Não, ele tá aqui do meu lado agora, Gabriel. É sim, tá do seu lado. Tá do lado de todos nós. Ele é um cara que colabora na firma. Exato, tá do lado dessas putaiadas aqui. Aqui que ele não tá mesmo, não. Aqui ele não tá. Mas tá bom. Mas sim. Festa da firma de quinta-feira. Quem isso, nunca, né? É, claro. Tudo bem. Engraçado, essa semana eu tinha tido 4 festas da firma. Né? Ei, firma boa! Ah, firma boa é que pensa nos funcionários. Obrigado, gente. Bem, cheguei na sexta-feira, cheguei antes dele. Quando eu chego pra ele, olho pra cara dele. Detonada a cara dele. Parecia que tinha caído de moto de boca. Parecia o Terminator, tá ligado? Mas não chegou a morrer. Não. Porque a cara é forte. Mano, eu saí de lá meia-noite. Por que que você tá com a cara detonada? Gabriel Monberg. Você tá mais... Mais deturpado, mais arrombado do que o chefe que teve a ideia de fazer uma festa na quinta-feira. Porque sexta aí, você vem pra sexta com aquela ânsia de trabalhar, né, cara? Você vai com vontade. Você é bêbado ainda, né? Exato, pô. Aí eu perguntei, o que aconteceu? Ele, não sei. Como assim você não sabe? Você bateu a cara e não sabe? Ele falou, cara... A cara estourada, meu. É estourada, eu tenho até foto depois. Óbvio, né? Pô, você tá sentindo esse cheiro? Mas, porra, Henrique. Ajuda a gente a te ajudar. Cheio de pereba na boca, as DST até no talo, só expurgando pela orelha. E o meu aqui, caí de moto. Caí de moto. Ó, Bruna, se condoeu. Caí de moto e peguei herpes. Ó, o Henrique caiu de moto e bateu a boca, olha só. Acordou com a boca grudada no travesseiro. Quem nunca? Não, então, exatamente. Ele falou, cara, eu só sei que eu acordei. E eu, quando eu fui tirar a minha cara do travesseiro, grudou. Olha lá. É, obrigado pela ajuda aí. Olha lá. Parece que vocês já usaram a mesma desculpa. É, então. Aí a gente foi perguntando pro pessoal que tava na festa ainda pra saber o que aconteceu. Aí eles falaram, o Gabriel simplesmente caiu. Como assim simplesmente caiu? Aí ele falou, lembrando bem, eu acho que eu dormi. Gabriel, ele estava tão bêbado. Dormiu dirigindo a moto. Não, ele dormiu de pé e caiu que nem uma tábua no chão. Nossa. E ele ralou toda a cara. E no dia seguinte... Dá mais, porque... Pô, festa de firma acontece aonde, né? Não, é... Acontece em lugares onde tem aquele chão, assim, desnivelado, né, cara? É muito... Bento, sabe se mesmo? Chão batido, né? É, chão às vezes batido. Num lugar afastado no meio da pista, entendeu? Então, esses lugares assim... Acontece, então, o cara, quando bate a cara no chão, machuca mesmo, viu, Desópe? Dificilmente vai ser assim, vai ter... Mesa pra se apoiar ali, vai cair direto no chão. Vai ficar sentado. É verdade. Não, ele estava esperando o Uber, por isso que ele bateu de cara no chão. E lá o Uber não passa. Tinha tanta gente na festa que não faltava Uber. E claro. Ninguém pra segurar ele ali também. Nem tem como, né? Não, pior que é verdade. É uma história bem genérica, assim, mesmo. Obrigado. Sim. Parece até mentira, viu? Vou dizer que só parece. Parece. Qual é o tema aqui? Uma verdade e uma mentira? Porque se eu tiver que saber qual é a mentira, eu já sei. Ah, não, acho que era desculpas esfarrapadas. droga. Esse que eu enganei a Bruna. Mas não estamos aqui para querer criar confusão. Exatamente. Longe disso. Eu até entendo a Bruna que é melhor esse cara longe de casa, seja onde ele estiver. E quando tá em casa, tá perdendo a merda. Exato, estão falando das histórias de merda dele. I wanna be so dead. bem, chegamos ao fim desse episódio genérico. Aí. Contundente. Cheio de acidentes, não? Nossa! Rapaz! Nossa! Essa história encaixa, né, cara? Nossa, pô, caramba! Olha é o roteiro, só, é o roteiro. Olha só, uma história real, Henrique. Vou te dar. Como que é? Como uma que história é? Real tem altos e baixos, entendeu? Tem coisas que não se encaixam. Você manda um buquê de flor, não era pra aquele lugar, era pra outras pessoas. Tipo, acontece coisas que não se encaixam. Isso é, mostra a realidade. Na sua, tudo muito encaixadinho. É bonito de ver, né? Exato. Parece um roteiro bem escrito pra convencer alguém bem específico, viu? Mas é só impressão, né? É uma impressão nossa. Ah, né? Exato. É a impressão que deu, né? Até o Anderson Legão tá achando que é mentira. É mentira. Mas e olha que o Anderson... sente o cheiro, né? Não, não. E olha que o Negão, a gente engana ele diariamente. E olha que ele é burro. Porra! Eita, anta! Pensa no cara anta. É verdade. Num mas, pau de anta. Mas não cai de cara no chão à toa, não, viu? Porque o Gabriel é burro. É... Muito bem, então o momento do tchau. Aqui vamos usar uma ordem anafilática numérica que só pode ser vista em ordem de serviços aí. Ah, obrigado. Alexandre o Grande, momento do seu tchau. Tchau, galera. Conciso, direto, fala o necessário. Verdade nas palavras. Exato. Parabéns. É diferente de algumas pessoas. Né? Exato. Aí, você vê que o cara fala, eu não vou contar nada, mas não vou contar mentira. Pra não contar mentira, eu não vou falar nada. Rapaz, isso é o quê? Hombridade. Aí. Parabéns, viu, Alexandre? Mas obrigado. Parabéns pra Deus aí que escolheu certo aí esse rapaz. Valeu, pessoal. Apesar de ter me demitido aí, ó. Cleuzinha. Não podia perder a oportunidade. Não, né? Eu também demitiria a Cleuzinha. Assim, mas só pra ver a cara dela xingando a instituição, né? Instituição farmácia. Bruna. Tchau, gente. Muito obrigada por nos receber, como né? Como você tá dando tchau assim? A gente ainda vai discutir aqui. Discutir o quê? Você acreditou em todas as histórias aqui, Bruna? Ah, ele veio assim o caminho inteiro. Então, amor, vou falar sobre isso, mas ó... Tá, ó. Concorda. Não fui eu, tá? Festa da firma, eu vou contar uma história sobre tal pessoa. Festa da firma, mas quinta-feira, você engoliu de boa quando ele falou? Na primeira vez. Na primeira vez. E aí, festa da firma, quinta-feira? A gente vai aceitando, né? É, tem que aceitar. Tem que aceitar. Hashtag eu sou muito abusivo. Melhor do que ele ficar em casa assistindo Gilmore Girls e chorando, né? Fala de novo o seu Instagram de desenheira. Por favor. É porque o Gabriel não entendeu. E outra, porque agora só tô com o nome Oiaque na cabeça aqui. Eu esqueci o... Encurraco. Encurraco, vamos lá. I-N-K-U-H-A-K de novo. U. U. Encurraco, óbvio, né? Entendeu? Ficou assim, com K. É. Tem um I e tem um H. Acho que ficou até mais difícil agora. Muito bem, Henrique. Aí, um cara... Nem tem palavra. Distinto. É foda falar mentiroso. Não, mentiroso. Mentiroso. Vamos falar criador, né? criativo é bom. Henrique aí, então, prazer ter recebido vocês quatro aqui, é sempre maravilhoso. Muito obrigado. Dê seu tchau aí pra galera. Valeu, pessoal. Obrigado aí, pessoal do trabalho, pelas histórias. E, sim. E Vinícius, chupa! Nossa. Tá bom. Ok. Vinícius organiza as festas da firma. Ah, sim. Muito bem, Anderson Negão. Nossas redes sociais e o seu tchau Zambula. Bom, nossas redes sociais é Twitter. Mas fala como as pessoas acham a gente. É Twitter, Instagram e Facebook. Eu tenho um LinkedIn que eu mando currículo. Eu tenho. Inclusive, manda um currículo lá pra essa firma aí. Que é lá, lá é festança. Ah, não, mas quinta-feira, festinha da firma, rapaz. Não caia lá, porque ali é concreto batido. Não, ali isso é louco. Rapaz, não dá. Você costuma cair nessas festas aí. É verpa pra todo lado. É Instagram e Facebook, Lixo do Lixo. E o Twitter, @néctar do lixo. E eu acabei de entender uma ironia nesse podcast. Pode falar. O nome do Iaki sempre foi Caio. E ele tentou disfarçar, mas nós descobrimos aqui. Gênio! Jean! Você é um detetive, rapaz! Ninguém te trai, não! Por isso que ele, veio sobretudo! Porra, foi. Não é porque ele é tarado e fica mostrando a benga na rua, não. Mas bota uma camiseta e uma calça por parte de sobretudo, pelo amor de Deus. Ou pelo menos uma cueca. Entendeu. E já falamos que te usar um sobretudo não te dá o direito de ficar sobretudos. Né? Achei que era sinônimo. Não é a roupa que você veste. Exato. Mas, a roupa que você veste não define seu caráter. O tomara que caia também não é bem assim. Que eu... Falou, negrado! Muito bem, mas né, só para os demais contatos e o seu tchau. Temos o WhatsApp, que é o DDD19994955485. Temos um e-mail que é lido em episódios separadamente, que é o autocríticas@chorume.com.br. E os grupos, tanto no Telegram quanto no Facebook, Ouvintes Lameruxos. Ih, farou. Muito bem, ouvinte, espero que você tenha gostado até aqui, que você, no meio dessas suas histórias genéricas, não precisa contar mentiras. Ah, sim. Pra enganar as pessoas. É. Ninguém me disse isso. Ainda mais contar mentiras pra alguém que você prometeu sempre contar a verdade. Exato. Isso, aí é, que, isso é foda. Que é o pior. Mas não estamos aqui pra causar intriga, né? Espero que vocês tenham uma boa semana. Até o próximo episódio. Tchau.